Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos ao Projeto X Podcast mais cheio de testosterona ever desse site. Come on! Sim, estamos aqui pra falar de um tema que um monte de gente gosta e que não se prima pela qualidade técnica, porque você se diverte muito. Vamos falar então dos filmes de brucutu. Hoje eu não tenho essa putaria de diretor, de atuação, de fotografia. Não. Foda-se tudo. Foda-se tudo. Caguei. Esse podcast não tem lição de moral, porque filmes de brucutu não tem lição de moral, porra. Não tem. A única lição de moral em filmes de brucutu é que uma machine gun resolve tudo. Tudo. Aqui é o Seiji, e o melhor da vida é esmagar os inimigos, vê-los correr e ouvir o lamento de suas mulheres. Conan me ensinou isso. Conan! Conan! What's the best in life? Aqui é o Tenshi, e nesse cast não vai ter conteúdo, só vai ter porrada e bomba. Excelente. Aqui é o Cabeça, e I will look for you, I will find you. And I will kill you. Chupa, Tenshi! Não! Chupa! Não! Não! Faz outra, faz não. Outra! Não! Lianisson sendo um brucutu, esfregando isso na cara do Tenshi. É isso aí, cara! Caraca, velho! Cara, é uma evolução. O cara foi de Oscar Schindler pra um brucutu. Olha que maneiro. Esse sim consegue, cara. Pseudo brucutu, que fique bem claro isso. Aqui é o Panda, e a única coisa de brucutu que eu tenho é a visão do Clint Eastwood. Visão apertadinha. Aquela visão bem pequenininha. Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco! Eu sou o herói! Você está diante de um caçador! Sou o herói do mundo novo! Você é uma doença. E eu sou a cura. Bom, galera, então vamos começar esse podcast, né, apresentando esse gênero de filme, assim, que fez um grande sucesso, um boom desgraçado lá pra década de 80, 90, assim, hoje em dia tá sumido, né, perdeu toda aquela... Seu glamour. Seu glamour. Hoje já não é mais tão rentável e tão apelativo, não. Né, fazer filmes de brucutu. Mas então, galera, alguém explica aí, o que são os filmes de brucutu? O filme de brucutu, ele é difícil generalizar, mas em sua maioria, em 90%, filmes de ação, regados a muita explosão, muito tiroteio, muita violência, muita frase de efeito e pouco conteúdo. Esse é o resumo, é tipo isso. Entendeu? Você não precisa ter um puta roteiro com plot twists e personagens profundos com caralho. É tiro pra tudo quanto é lado, explosão, carro voando. Explosão de qualidade. Nossa. Cara, ele pode dar um tiro num tijolo, explode a casa toda. O grande dragão branco, ele explode o tijolo com um soco. Exatamente, cara. É isso aí. E o mais importante, tem que ter o cara que resolve tudo sozinho por meio da violência. Exatamente. Essa parte mais importante de ser um brucutu. Não são necessariamente os músculos, são muito importantes os músculos. Mas ele tem que resolver tudo sozinho. É a postura. É, na base da violência mesmo. Exatamente. São muitos clichês que você tem em filmes de brucutu. É incrível isso. É cada frase sensacional. As melhores frases do cinema são de filme de brucutu. Filme de brucutu que não tem frase de efeito não é filme de brucutu de verdade. Exatamente. Mas pra explicar, de onde vem essa palavra, o brucutu? Uhum. Ele tem uma história, que maneiro. Os brucutus geralmente são homens muito grosseiros, rudes, brutos, que resolvem as coisas na base da truculência, né? Na porrada, com tiro, explosões força e... Força bruta. You kill my family, now you have to die. Now you tipo have isso. To die, exatamente. Esse é o plot do filme. Essa palavra brucutu, ela vem de um personagem chamado Brucutu, de uma revista de mesmo nome. Só que assim, brucutu é no Brasil, mas o nome original dele é Aliup. Então ele foi um personagem criado nos Estados Unidos por um cara chamado Vincent T. Hamlin em 1930. Muito cara, tempo. Cara, pra ver como é velho esse negócio. Muito tempo. E pra explicar o seguinte, o brucutu então, nesse personagem, ele era um homem das cavernas. Ele tava sempre lá com um martelo de pedra, ele tá com os dinossauros lá, ele vestia um calção de pele, ele luta muito com os bichos da selva, uhum. Né? Ele é calminho com os amigos assim, mas quando tiram ele do sério, rapaz do céu, ele vira um brutamontes mesmo. Quebra tudo. Quebra tudo na porrada. Porrada, tiro e bomba. Caraca, né? O brucutu brasileiro é a valência. Em 1965, o Roberto Carlos cantou uma versão adaptada em português da canção L.A. Whoop para um personagem brucutu. Por isso que ficou tão popular o termo brucutu, aquele cara parrudo, bruto. Bruto. Ah, cara. O caminhoneiro, o pescador. O caminhoneiro. O lenhador. É, o redneck. O... Esse é o cara brucutu. Bill, é uma cilada. Caraca, o brucutu brasileiro é o... É o Bino. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Antônio... É o brucutu brasileiro. É uma cilada, Bino. Ah, não, mas sim, essa música do Roberto Carlos, então, é sobre esse personagem de quadrinho, que eu acabo de falar, né? Uhum. Que, na verdade, é uma versão adaptada mesmo, sim, né? Porque ele pegou a versão que já tinha em inglês, original. E por isso popularizou pra caramba, como a gente tá diz. O Brucutu associado a tal, esse homem bruto. Exatamente. E pra explicar, como o Brucutu ele ficou tão popularizado no Brasil, até o exército adotou esse nome Brucutu, dando pra um nome de um veículo blindado. Exatamente. Sendo usado pra essas repressões de manifestações públicas, que lançam fortes jatos d'água, né? É maneiro, é maneiro. É maneiro. Então, Brucutu também é cultura, olha só, pra entender. Claro, olha aí, você que achava que era só filme sem conteúdo? Você que achava que quando ia pra sua manifestação e levava jatinho de água na cara, não tinha conteúdo? Claro que tem. Tá levando jato de água de um Brucutu. É melhor do que o cara com a metralhadora atirando na sua cara pra reprimir a manifestação. Você pode até imaginar que é o Stallone, o Bruce Willis tá lá dentro atirando água em você. Água na sua cara, claro. Mas enfim, vamos tentar explicar assim, por que as pessoas gostam dos filmes de Brucutu? Tem uma explicação, galera? Tem. Explosões. Testosterona, porra. Eu acho que assim, o filme de Brucutu, cara, ele é feito pra diversão, é entretenimento puro. Puro, puro, sim. Puro. Não tem o que você fugir, você tem todos os elementos que funcionam pra um filme de ação básico, que é o quê? Você tem personagem que normalmente são carismáticos, a gente vai falar um pouco disso. O cara, ele não necessariamente ele é um bom ator, mas ele é carismático. Você gosta daquele cara que tá ali. Você tem um vilão estrangeiro maneiro, com penteado ou uma roupa extravagante. Ah, é. Exatamente. Geralmente russo ou alemão. Um russo ou um alemão nazista, né? Década de 80, normalmente, era um alemão e russo. Ou um vietnamita, né? Hoje a gente tem norte-coreano. Tem os árabes, né? Hoje a gente tá diversificando. A gente tem os generais aí, espanhóis, sei lá, qualquer coisa assim, da América do Sul. Esse, os cartéis, né? Os cartéis isso, de droga, cartel. Sempre tem um comandante. E aí você vai ter ação desenfreada, tiroteio, explosão. Você curte aquilo. E, assim, eu gosto de usar o exemplo de casa. O único gênero que todo mundo gosta lá em casa é filme de brucutu. É, isso mesmo, ele faz também. Da minha mãe ao meu irmão, todo mundo gosta de filme de brucutu. Não tem como, entendeu? Ah, meu pai, por exemplo, não gosta de drama, não gosto de romance. Mas Brucutu. Mas Brucutu, meu pai adora. Meu pai adora assistir um filme de Brucutu. Cara, meu pai até gostou do último Duro de Matar. Olha aí, olha que delícia. Caraca. Não, como? Como, caramba? Ele foi de mente aberta. Meu Deus. Nossa, cara. A mente aberta é muito. Eu tenho uma substância que elimina a radiação nesse quarto aqui. Porra. Claro. Caralho. Por que não? Eu lembro desde pequeno, cara, eu fui regado aos filmes de Brucutu, do Steven Seagal, do Dolph Lundgren. Ah, Dolph Lundgren. E tudo mais. Eu fui regado a esse tipo de filme, cara. Do Sylvester Stallone, do Mike Duffman, do Charles Bronson. Então, cara, eu acho que é exatamente a ação sem um conteúdo, entendeu? É tipo o cara indo lá, mata minha família, ah, eu quero vingança, tá ligado? É exatamente isso. Now I want my revenge, né, cara? É, tipo, a maioria dos filmes, ou o cara tá buscando vingança, ou ele era um matador, senão ele fez alguma coisa e ele não quer mais se envolver com aquilo e a galera tá atrás dele, ele se apaixona por uma mulher e ele tem que proteger a mulher e ele sai matando todo mundo. É sempre assim. Ou é a família, ou é ele. É quando eles são roteiros rasos, são simples. Não precisa ser nada muito trabalhado, porra. Mas precisa só ter uma motivação simples pra o cara entrar na porrada. Exatamente. É isso que é importante. Dane-se a história, dane-se a dramaticidade, a atuação. É você ver o cara pegando aquela pistola, tá ligado? Aquele revólver que só tem 6 balas e, tipo, ele matando 40 caras sem recarregar. Isso é muito massa. Que é o de tambor, né? Aquele de tambor redondo. É. Ele só vai batendo na parte de trás do revólver. Ou senão o cara faz roleta russa com 6 balas e ele ganha, tá ligado? Ele ganha. Ele atira todas nele e ganha. E ganha, tá ligado? Tipo, isso é muito foda. O cara que pega a metralhadora na cintura e vai matando todo mundo sem mirar, cara. Exatamente. Isso. Isso é muito bom. É um clichê absurdo. Senão os vilões, né? Os minions do vilão principal que não acertam um tiro. Ou senão são burros igual portas, tá ligado? Isso é muito engraçado, cara. E aí, normalmente, entre os minions e o chefão, você tem um minion mais forte, que normalmente o Brucutu tem que ganhar na porrada, mas ele tá em muita desvantagem. Porque o cara é muito grande, muito forte e não sente dor. Exato. E aí você vai ter, cara, uma treta isso... no mano a mano, entendeu? Aí ele ganha do cara de algum jeito, aí tem que enfrentar o chefão e falar, agora ele se fudeu. Porque se o cara é chefão, aquele cara seguiu o chefão e já deu problema, quando vai dar dois tiros no cara, eu... What? Como é, meu irmão? Ele é um chefão, pô. Tu não pode matar o cara com dois tiros, não, e velho. E normalmente esse grandão não morreu. Ele volta, ele morreu. Volta. E tenta matar. É, ele vai exatamente. Tentar voltar. É aquele momento que sua mãe fala, puta que pariu, esse cara ainda não morreu. Não morreu. Exatamente. Na verdade é um puta clichê, né? Tem o grandão, né? O leão de chakra do cara lá, né? O chefão, na verdade, é um puta fracote. E é o seguinte, antes dele morrer, o herói lá, ele sempre dá uma frase de efeito. Ele sempre faz um discurso, um puta discurso, explica o plano dele, fala como o Brucutu é idiota, é babaca e vai se ferrar. E fala fala o plano todo, né? É, não tenta te convencer. Eu te dou dinheiro. Olha, eu te pago, cara. É, tenho dinheiro. É. Tem a parada do dinheiro. Não. Quanto eles estão te pagando? Eu pago o dobro. Minha família não recebeu nada. Nossa, cara. Ou assim, eu fiz isso por ela. Olha aí, porra. Né? Exatamente. Você é um cocô. Por isso eu vou te matar. Aham. Uhum. Mas tem que tentar explicar, assim. Os filmes de brucutu, eles fizeram um grande, assim, sucesso desgraçado na década de 80, 90. Mas hoje em dia, eles sumiram, né? Eles morreram. Por que aconteceu isso, afinal de contas? Eu não sei. Acho que as pessoas começaram a procurar filmes com, não sei, talvez mais conteúdo. Assim, não necessariamente uma história muito boa, mas com efeitos bons. É, fantasia, é, aventura, romance. Começaram a procurar mais. Existia naquela época, existia. Mas com a tecnologia, o tipo de visão foi melhorando. Então, a computação gráfica melhorou. Então, você tinha filmes de aventura, de animações que eram muito melhores e mais baratos e mais rentáveis. Então, eu acho que isso fez com que os filmes de brucutu caíssem meio que em decadência. Sim. Mas eu acho que assim também, os filmes de brucutu dos anos 2000, eu acho que eles começam a pegar a vibe do Bourne. Exatamente. Que ele é um filme de ação, mas ele acaba sendo um filme muito mais rápido, com, por exemplo, trocas de câmera e uma tentativa de um puta plot de organização criminosa infiltrada no governo, esse tipo de coisa. Sim, sim. Nos anos 2000 você tem muito desses filmes. O Bourne eu acho que é o exemplo principal, mas você tem 30 filmes desse tipo. Mas eles tentam fazer isso exatamente pra dar uma história mais profunda, sim, pro filme, sim, de brucutu, sim. Mas eles acabam esquecendo que um filme de brucutu não precisa disso. A fórmula básica de um filme de brucutu é um brucutu, claro, um personagem altamente carismático. Isso. Certo? Isso. Muita bala, muita explosão, um motivo simples, raso, que você pode copiar de qualquer outro filme de brucutu, e o brucutu ganhando no final. Exatamente. O que eles fazem hoje com os filmes de brucutu é eles quererem dar uma motivação. É por isso que você tem os filmes do Vin Diesel e do Statham, que eles fazem exatamente isso. Você tenta dar um conteúdo maior pra chamar mais atenção, mas acaba não funcionando tão bem. Por exemplo, você tem o Triple X, ou você tem aquele Operação Babilônia, que é também com o Vin Diesel, que é tipo, bem legal. Você tem o Riddick, você tem o Carga Explosiva. Tipo, o primeiro Carga Explosiva eu acho animal. Ah, eu gosto. Eu acho animal demais. Eu tenho os três filmes, cara, do Carga Explosiva, é muito bom. Eu não sei se é o segundo ou o terceiro, cara, que ele tira uma C4 do carro dando um loop num guindaste, velho. Isso é muito animal. Nossa. Tá ligado? Você não precisa de muita coisa. E os motivos do Carga Explosiva são exatamente esses. Envolveram com a família lá, uns amigos dele, envolveram com ele, e ele se envolveu com uma mulher e ele quer salvar a mulher. Uhum. E você acaba não tendo aquele o filme de brucutu clássico, entendeu? Você acaba tendo os filmes de brucutu pra geração de hoje, que é tudo criado em ovo maltine. E até os filmes de brucutu, eles começam a querer te dar um plot mega construído. Você pega, por exemplo, Duro de Matar 4.0, ele é um filme de brucutu, você tá com o Bruce Willis na fase super-herói dele, mas você tem todo um plot de desligar toda a energia elétrica da cidade pra fazer não sei o quê. Sabe, uma coisa muito grandiosa. Mas é uma coisa nesse filme que eu gosto, é que acontece, o Bruce Willis continua sendo brucutu. Sim. O que acontece? Aquele hackezinho lá explica o negócio pra ele, eu não quero saber, eu só quero meter bala, tá ligado? Exatamente. Mas eu acho que o melhor exemplo é o Bourne mesmo, desses novos filmes, onde você tem um plot mega complexo, que precisa se desenrolar em 3 filmes, e ainda assim você tem a questão agora muito do parkour, que agora tudo tem parkour, tudo tem corrida, tem pulo, tem pirueta, e menos tiro, né? E muito Krav Maga também, cara. Krav Maga, é. Na verdade, o que eu vejo mais nesses filmes mais recentes, marcantes mesmo, é a parte da consultoria técnica, que agora tá muito mais a sério, né? Porque você pega aquelas coisas mais antigas, assim, cara, é muito galhofa, cara. Hoje em dia, as pessoas miram, né, com pega aquele rifle desgraçado. Às vezes botam na cintura, né, aquela coisa. Ou então é muito mais coordenada a sequência de batalhas, luta, os sons, os áudios, né? As explosões são menores. Também. Eu acho isso uma merda. Para mim, explosão tem que ser totalmente desproporcional. Tem que ser absurdo. O cara joga uma granada e explode um prédio. Para mim, tem que ser isso, tá ligado? Então, mas aqui a gente tá falando da nova geração, né? A geração mais atual, né? É, uma geração babaca. Que tá querendo aquela coisa mais realista, mais crível, né? E quando você vai ver uns mercenários, assim, um filme assim, que é um filme nessa época, só que pra público da década de 80, 90, cara, você fica maluco. Uhum. Porra, isso que é explosão de verdade? Porra, tem Stallone! Isso que a gente queria na nossa época, tá ligado? Por que não tem mais isso, caramba? Eu vou dar um exemplo de 2 filmes próximos, só pra gente fazer o comparativo. Se você pega o Mercenários, depois da primeira cena do Mercenário, a primeira cena, não, aquele primeiro pedaço onde o Stallone e o Statham saem da ilha, você tem uma contagem de que eles mataram os dois juntos mais de 40 caras. Fácil. Sim. Fácil, fácil. O Liam Neeson no Busca Implacável, ele mata no total do filme uns 12, pra você ter uma ideia. Porque o Busca Implacável, ele tem mais essa pegada de ser um pouco mais real. Sim. Então, cara, você para fazer a comparação. Os caras, em 20 minutos de filme, mataram 40 filhas da puta numa ilha. Entendeu? Teve um site que fez a contagem dos brucutus, quantos vilões os brucutus mataram durante os filmes deles. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir achar pra botar na postagem, mas se eu achar, cara, chega a ser absurdo. Aí mostra lá, acho que o primeiro é o Stallone, tá ligado? Por causa dos Rambos, que ele matou, tipo, 900 e poucas pessoas, tá ligado? Teve um filme que ele matou 200 e poucas pessoas e tudo mais. Eu, caraca, velho! Eu acho que o Comando pra Matar também tem um número inacreditável de mortes, assim. Tem. Nossa, não, nossa. O Total Recall também, o Vingador do Futuro, cara, tem um monte de mortes, porra. O clássico, não, né? Não, vocês já lembram de um filme chamado, assim, Top Gang, né? Aí tava lá no Top Gang 2, tava lá o Charles Harper matando, tá. Aí, sim, matando mais que Robocop, tá, matou mais que Total Recall, assim. O filme mais violento da época, caramba. Era muito legal quando eles estavam usando um filme de brucuta nessa ideia, né? De a quantidade de mortes que um cara consegue matar sozinho. Lembra do Rambo 2, por exemplo? Ele lá no Vietnã, esperando o helicóptero descer, e no helicóptero descia, cara. Porra, ele só com o metralhador matando um monte de vietnamita. Foda. Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é maluco. Você é um cocô. E eu vou matar você. A gente já falou bastante coisa, assim, né, de que filmes de brucutu tem muito de clichê, né, as frases de efeito são maneiras, mas, assim, acho que a coisa mais relevante é falar dos caras que estrelam esses filmes, né. Vamos pegar cada um desses atores marcantes e vamos tentar comentar em cima deles, opinião de cada um, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Primeiro, então, Sylvester Stallone. Sly. Mais lembrado de todos, porra, o Sly. Veias pulando como se não tivesse fim. Esse cara faz uma vasodilatação absurda, velho. Absurda. Incrível, cara. Caramba. O cara tem o quê, 80 anos? Ah, uns 60, mais 60. O Stallone, ó, deixa eu confirmar, ele tá com 68. Quase 70. 68. É aquele momento que eu olho assim pra mim e falo, eu tenho que ir pra academia, tá ligado? Que vergonha, né, cara? Que vergonha. Que vergonha eu tenho de mim. Eu lembro de 8 anos atrás, eu abri um jornal, e eu não tinha noção, né? Tipo, 8 anos atrás eu tinha o quê? 16 anos? Eu não tinha noção da idade do Stallone. Eu abri um jornal e eu vi o cara tinha 60 anos. Pô, explodiu a cabeça. Caralho, como o cara tem 60 anos, velho? Cara, o Harrison Ford tá com 70, pra ter uma ideia, cara. Porra, essas pessoas envelhecer. É, mas o Harrison Ford se quebra toda hora, Cid. Porra. Cara, essas pessoas estão envelhecendo muito. O cara vai do quarto dele, a geladeira, ele se quebra. Desloca o pulso, velho. O Schwarzenegger, né, vai abrir a porta da geladeira, arranca ela. Arranca a porta, arranca, cara. Mas, cara, um exemplo que eu falo do Stallone, o cara é assim, você pega, assiste o primeiro Rock. Cara, putz. O cara tá forte. Tá assiste forte. Assiste o Rock Balboa. O cara tá explodindo. Cara, tá absurdo, velho. Absurdo. Olha já no Rock 3, Rock 4, o cara tá um brutamontes. Pega os Mercenários agora, o terceiro filme, esse cara tá enorme ainda, velho. Nossa. Ele e o Mel Gibson, tu viu o tamanho do braço do Mel Gibson, cara? Nossa, eu tomei um susto a primeira vez que eu vi a foto. Parabéns também. Eu falei, cara, a mão dele tava tão grande que ele não conseguia fechar a mão, velho. Caramba, é verdade. E o Stallone, pra mim, o Stallone cobra o filme. Nossa. A dublagem. Cara, que dublagem é esse desse filme? Frases de efeito total. Puta, cara, maconha faz mal, sabia? Você é o mal, eu sou a cura. Pode explodir, eu não faço compras aqui mesmo. É. Você é um cocô. Nossa, cara, é muito bom. Como a peixe, peixe é bom. peixe é bom. Nossa, cara, esse filme é o filme das frases de efeito. E outra coisa que é marcante no Stallone são o nome dos personagens dele, cara. Realmente, cara. A gente que cresceu vendo os filmes dele, ou até que, mesmo que a gente não tenha visto no cinema, mas que a gente viu depois, seja por nossos pais ou por vontade própria, o nome dos personagens dele fica na tua cabeça. Rock, o Rambo, Cobra. Rock, Rambo, ele sabe escolher nome pro personagem dele. Até o Tango, se quiser. Ah, Tango não, pô. Tango porra, não, cara. Nossa. Ah, não. Cara, o Tango, não é possível. Deve ter rolado alguma aposta e ele perdeu a aposta com o Kurt Russell, velho. Tipo, quem ganhar vai ficar com o Cash, velho. O outro vai ser o Tango. Não é possível, cara. Coitado dele. Só pode ser, né, cara? E ele perdeu pro Kurt Russell, eu aposto, velho. Não é possível. Mas tem que falar do Stallone que ele é muito carismático, cara. Sim, porra. Sim, muito. Os filmes de ação dele, você fica torcendo muito pra ele. Até o Rambo, o primeiro Rambo, você fica com dó do Rambo. E ele é filha da puta, né? Ele massacrando todo mundo, cortando o nego em dois, com a metralhadora. Ah. Porra, é culpa dos policiais que fizeram bullying em cima dele. Coitadinho dele. Fizeram bullying. Só porque ele fez um inferno naquela cidade ali, porra. Vale comentar que ele também foi o primeiro juiz dread X-Dredd, apesar dos problemas do filme, ele ainda foi o primeiro X-Dredd. O I Am The Law dele é muito maneiro, cara. Já tem vários casts aí, cara. Esse é mais marcante mesmo, essa frase dele. Mas o Dredd bom mesmo é o outro. O novo, né? Sim, o segundo. Tá aí, pronto. O filme do Dredd novo é um filme de brucutu da hora. Esse é bom. É, um filme de brucutu. Ó, pro pessoal não confundir, o ator não é brucutu. O filme que é. Não, é o Carl Urban. Não, não é. Isso. Carl Urban fez o McCoy nos filmes do Star Trek. Posso ver, cara. Exatamente. Você nunca viu, vá ver. Acho que tem Salone Cobra no Netflix. E Netflix, sabe como é? Vamos conversar, patim, né? Porra, patim. Toda vez, né? Porra. Eu tenho tempo já que eu não aperrei o Netflix. Não é possível. Vamos conversar. Cara, a gente vai falar um monte de filmes de brucutus. Deve ter um monte na Netflix. Mano, nossa. O Salone Cobra deve ter lá, com certeza. Ô, Netflix, escuta esse podcast, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Come with me if you want to live. Já falou bastante de Stallone, vamos falar de um outro deus, assim, dos filmes de brucutus também, né? Que foi um puta rival do Stallone na época, o senhor Arnold Schwarzenegger. Sim. O The Governator. Come on, kill me! Come on! Do it now! Get to the chopper! Get to the chopper! Puta, cara! Foda! O austríaco dos cinemas mais famoso do mundo. Com certeza, e que ninguém sabe escrever o nome sem pesquisar no Google. Exatamente. Quando você escreve, você sempre erra. Cara, eu não consegui escrever na pauta o nome dele, eu precisei achar no Google. É muito difícil escrever o nome do cara, velho. S-C-H-W-A-R-Z-N. É Schwarzenegger. Eu sei que é isso. Eu só não sei como botar. Ele tem o War no nome, pra ver. War. Só pra vocês já entenderem que o cara é gigante, velho. Ele foi fisiculturista. Sim. Ele ganhou. Né? Ele foi campeão. Ele ganhou várias. Ele foi... acho dezenas de vezes. Ele tem um filme sobre isso. Pump Iron. Ele foi uma vez Mr. Universo amador, 3 vezes Mr. Universo profissional e 7 vezes Mr. Olympia. Caralho. Só pra entender. Ele tava tão grande quando ele foi filmar o Conan que ele teve que parar de malhar porque ele não conseguia tirar a espada das costas, velho. Ele não dobrava o braço. O bíceps não deixava dobrar. E não tinha dublê pra ele. Porque não existia, cara. Não existia alguém do tamanho dele. Não tem, não, cara. Tinha. Ele ia fazer o Robocop assim, mas ele não ia entrar em armadura nenhuma no mundo, cara. Não ia ter que fazer armadura, ia ter que fazer um mecha, um Gundam pro cara entrar, velho. Não, e pra você imaginar, o adversário dele nessa parte de fisiculturismo era o Luferrino, o cara que fazia o Hulk naquele seriado do Hulk. Luferrino, cara. O Hulk. Luferrino, grande Luferrino. Só pra imaginar o tamanho do Brutamontes que ele é, esse cara. Pra quem quiser também, tem o, até o Panda falou agora que tem o filme, né, que é tipo... Pumping Iron. É um documentário. É um documentário, isso, da vida dele, que tem o Luferrino lá e tudo mais, que é muito massa. Muito galhofa também, cara. É, sim, muito galhofa também. Arnold! O Luferrino malhando assim, Arnold, Arnold, Arnold! Arnold! E, cara, a gente tem que contar isso, que a gente falou, assim como o Stallone é muito carismático, ele é muito mais carismático que o Stallone. Não é à toa que ele ganhou durante 2 anos, ele foi governador da Califórnia, que é um dos estados mais importantes dos Estados Unidos. Exatamente. Durante 2 eleições, cara, 2 vezes. 2 mandatos, né? Sim. 2 mandatos, tá ligado? Então, cara, só imagina, você é uma estrela de Hollywood, você nem americano é, você é da Áustria, e você vira governador da Califórnia. Isso, pra mim, zerou a vida, tá ligado? E é só por isso que ele não pode ser presidente, né? É, exatamente. Porque ele ia ser presidente, cara. Na boa. Nossa. Eu buscava uma dupla cidadania só pra votar no filho da puta, velho. Porque eu queria, cara, numa boa. Schwarzenegger pro presidente, cara. Lembra do Mercenários, o primeiro, quando tinha encontro do Stallone, Schwarzenegger e Bruce Willis, assim, falou assim, não, ele tá recusando esse serviço. Por quê? Ah, ele tá querendo ser presidente dos Estados Unidos, cara. É, tipo isso. Olha a cutucada, cara. Não, muito bom, ia cara. Ter que lançar outro filme, tipo De Volta pro Futuro, né? Quando o Marty McFly fala pro... É, com ele pra presidente, né? Reagan, o ator! Schwarzenegger, o ator? O ator! Pô, mas ele... O Stallone, ele é carismático, mas ele não sorri. O Schwarzenegger, ele sorri, cara. E você acredita, você confia. Não, o Stallone, ele sorri, mas você, como a cara dele é torta, você pensa que ele tá bravo, cara. Isso, tipo isso mesmo. É tipo duas caras sorrindo, sabe? E assim... O mais legal que... Eu não sei como o Sly faz, mas o Schwarzenegger, ele meio que entrou nessa onda da internet, né? E ele até fez uma promoção onde se você fizesse uma doação, ele ia passar por cima de coisas com o tanque dele. Sim, ele tem um tanque, cara. Ai, vi, né? Tem verdade, um tanque, cara. O cara do Epic Mealtime, eu não sei se tem o vídeo, mas eles fizeram... Eles fritaram um ovo. Eles fritaram um ovo. Fritaram ovo no tanque do Schwarzenegger. Cara, isso é muito foda, velho. Um ovo de avestruz, sei lá, velho. Ovo gigante que eles fritaram no tanque. É outra parada, velho. É a diferença, assim, eu não sei, porque ele é um ator, mas ele, cara, ele é mais do que um ator, sabe? Ele é uma figura, ele é um personagem, quase. Uma persona, velho. É, uma persona. E porque você gosta de ver esse cara no cinema, fora do cinema, dando entrevista, fazendo piada, qualquer parada você quer ver esse cara, entendeu? E ele não é um bom ator. Governando. Ele não é um bom ator. Esse que é o ponto. Mas ele é... Nossa, mas ele é muito carismático. Mas muito mesmo. Se você for pegar uma lista, assim, dos atores que não são atores, mas são carismáticos, ele é, tipo, top 1. Não, e até o filme que ele faz o robô, ele é carismático. Quando ele é o Terminator, o Exterminador do Futuro. Ele é carismático, velho. É perfeito pra ele, não precisa falar muito. Como é que eu devo agir? É, ah, então... que nem você age na vida real. É, beleza. Tá bom. É perfeito, cara. Oscar, perfeito. Ganhou Oscar, cara. Mas falar de Schwarzenegger tem que ver Comando pra Matar, cara. Oh. Aquele filme, nossa, puta, de clichês de filmes de brucutus. Até você, muito. Jovem, que é criado no Ovo Maltini e foi ver aquele filme lá, Total Recall, O Vingador do Futuro Novo, por favor, vá ver o dele antes. É, cara. Bem melhor, caramba. E não esqueça, a gente falou sobre o Alien, mas a gente não falou sobre o Predador, tá? Tem um filme do Predador, o primeiro é com ele. Come on, get me! O melhor não é assim, tem encontro dele, tem o Carl Weathers, que fez o Apollo Creed, tem o Jesse Ventura, que era um lutador de luta livre famoso na época, cara, tem um monte de brutamontes naquele filme ali. Cara, e o Predador deu conta de quase todo mundo, menos do Arnold. Um dos filmes que, assim, que eu gosto pra caralho com o Schwarzenegger é aquele que ele vira, é um policial que ele tá atrás de um bandido lá e ele se infiltra como professor de kindergarten, tá ligado? Como é que fala em português? Um professor na... Um tiro na de infância. Isso, né? Cara, esse filme também é muito bom. Cara, mano. É muito legal aquele filme. Como é que era? É, meninos têm pênis, meninas têm vagina. É! Isso mesmo, cara, muito bom, muito bom. Go ahead. Make my day. Bom, mas assim, a gente já falou bastante do Stallone, do Schwarzenegger, imagina falar de um dos pais dos brucutus, o Sr. Clint Eastwood. Mr. Clint Eastwood. Grande respeito a ele. Grande Clint Eastwood. Ele tem cara de malvado, pra começar. Os olhinhos apertadinhos dele que são animal. E você vê as fotos dele, ele não quer usar Photoshop, nada disso, essa porra. É, ele proíbe que usem Photoshop, cara. Não, ele é o cara macho. É macho, macho, macho. Ele assim. É macho. Esse é macho, macho. É, então. Esse cara tem testosterona, quando ele aperta o olhinho assim, quem fica do lado dele vira brucutu, tá ligado? Ele tem 84 anos. Cara, pra vocês terem uma ideia. Porra, é muito. Tá velho. Então. Tá velho. Ele começou a fazer filme na década de 50, se não me engano. Isso. Não é? Isso. O primeiro Sim. filme dele é década de 50, Eles cara. Tem bastante destaque em filme western, por exemplo, né? Western, sim. Bom, mal e feio, né? Todas essas... Sim, ele ficou bem conhecido por causa dos filmes de faroeste dele, né? Sim. É, O Homem Sem Nome, né? É, Unforgiven. Os Imperdoáveis. Isso. Esse filme dele é sensacional, cara. Mas assim, de brucutu mesmo, tem falado do Dirty Harry. O melhor personagem dele, Nossa. Tá? Dirty Harry. Aquele lá... Aquele tem frases muito feitos bom. Também, viu? Muito foda. Como a gente já falou, cara, né? No punk muito lá. Muito maneiro. Ah, é? Você contou se ele atirou 5 vezes, 6 vezes? E aí? Você quer tentar pegar essa arma? Pode pegar, né? Então, faça meu dia. Faça meu dia, é isso mesmo. Faça meu dia. Make my day. Make my day. Cara, muito foda. Make cara. My day. Puta, cara. Cara, dá arrepios, cara. Fala disso. Não, e ele não... E ele no Gran Torino como velhinho, né? Motherfucker, velho. Ele, tipo, ele tentou meio que se desvincular dessa imagem dele, brucutu, né? Ele fez aquela, que é um filme que eu acho muito bom, que é aquele A Menina de Ouro. Não, mas ele é bom também ator dramático. Né? Ele é um bom ator, cara. Mesmo não sendo brucutu, ele é um bom ator. Ele é um bom ator. E bom, diretor bom, também. Diretor Porra. Também, isso é verdade. Você pega o Invictus, é um puta filme que ele dirigiu. Não, A Carta de Oshima, por exemplo. Porra. Também, sim. Sim. Mega Clint. Muito bom. E ele continua indo. Ainda, né? Tá aí brincando ainda no cinema. Muito maneiro. Eu gosto muito do Clint Eastwood. Eu não vi tantos filmes de western dele. Eu não pude ver toda. Na Netflix tem uma porrada, cara. Olha aí, catim. Catim. Netflix. É você que chamam de lobo solitário? Já fui chamado disso. Mas estou calmo agora. Já vi você mais calmo. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Puxando agora pra mais um outro ator marcante, que esse daqui, os fatos dele são incríveis. Tem que falar, porra. Esse cara realmente é um deus. E não pode irritar ele, né? Senhor Chuck Norris. Chuck fucking Norris, velho. Os fatos dele são muito engraçados. É o cara que brinca de roleta russa toda carregada e ganha. É o cara que a cobra rei mordeu e morreu depois de 5 dias de agonizante dor. Enfiaram a faca no olho dele, a faca ficou cega. É, tipo... Bom, Chuck Norris não liga o chuveiro, né? Encara o chuveiro até ele chorar. Exatamente. O Chuck Norris, ele dorme com o travesseiro embaixo da arma dele. E ele ficou conhecido por causa dos filmes dele, exatamente isso, né? O exército de um homem só, cara. Ô, Braddock. Delta Force lá. Ele fazia os filmes inacreditáveis. Ele parava a serra elétrica com a mão. Ele segurava a serra elétrica, até aquele... Eu não lembro qual que é o nome do... Nossa, aquele filme lá, aquele protetor da... Isso, da floresta lá, não sei o que. Ah, não... Puta, ele segura com a mão, cara, a serra elétrica. Você está de sacanagem, cara. Os comandos delta dele, maneiro, cara. E quando ele dá o roundhouse kick dele, explode o mundo. Sim, é o golpe. Um dos chutes mais famosos do mundo, né? E quando ele apanha pro Bruce Lee também é muito bom. É aquela história, né? Só teve uma pessoa que matou Chuck Norris. Bruce Lee. O que aconteceu com o Bruce Lee? É, onde está ele? Aonde está, né? E ele sempre gosta daquelas miniganzinhas dele, né? Aquelas uzizinhas dele, pequenininhas, que nunca acabam. Ah, de são... as mini Todo filme ele tem uma daquelas. E esse é o cara que realmente não mira, ele põe a arma na cintura e fica atirando, cara. É isso sim. Na cintura e atira, e mata todo mundo, cara. E ele não tem que se preocupar com munição, porque ela nunca acaba. Não mesmo. Acaba. Clichê máximo. E ele tem o Texas Rangers, né? Ele também tem essa pegada meio... Tem esse seriado, né? Verdade. Tem, que ele fez, que tem essa pegada também. Nossa, aquela botinha dele na testa das pessoas era stunkill, tá ligado? Ele lutava de verdade, ele foi campeão de karatê. Ele tem uma arte marcial que ele fundou, cara. Sim. Eu não lembro como é o nome da arte, mas ele fundou. Tem várias escolas nos Estados Unidos do estilo de arte marcial dele. Ele treinou até jiu-jitsu com o Gracie, o velhinho, esqueci o nome dele agora. Que ele falou que quando ele tava treinando, o velhinho pediu o Gracie, né? Um patriarca da família, chegou: me bata. Ele: eu não vou bater em você, me bata. Quando ele foi bater no velhinho, ele só lembra de ter acordado com o velhinho no pescoço dele, tá ligado? A arte marcial que ele criou é o Chun Kudo. Kukdo. É mais isso. Ou menos isso. Tem até uma entrevista que fazem com ele da história do Bruce Lee. Na época, o Chuck Norris era o número 1 em lutas do mundo. Uhum. E o Bruce Lee falou: que eu quero acabar com o número 1. Ele falou: então, se ele tentasse, eu teria perdido. Mas ele morreu. Que pena, né, Bruce Lee? Perdeu. O próprio mundo canibal, tio Chuck Noia, que era os nossos séculos, DC e AC é antes de Chuck Noia e depois de Chuck Noia, né? Isso. Muito. Caramba. Fazendo alusão a isso, né? Ele faz bungee jump sem corda. Sem corda e volta, né? E ele volta. Hello. Yes. I'm Van Damme. It was 22 years ago today. I was alone in the Rockies. My clothes were taken by big sweaty bears. I was scared. I was left with nothing except my tight leopard print on the pants. My nipples were so cold, they started talking to me. Let me tell you, friends, that was the closest I ever been to the ice-cold refreshment of a Coors Light. Yeah, of course, Light. The world's most refreshing beer. A gente já falou bastante desses caras assim, brutamundos, grandões, mas a gente tem que falar de um outro também, que é um puta lutador, que pelo menos o pessoal adorava os filmes dele de luta, que é o Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. O belga mais famoso também do mundo. O mestre dos chutes. Mestre do espartilho. What? Ninguém abre uma escala como esse cara, velho. Espacate, né? É, espacate. O cara abre espacate como ninguém. E o chute dele, aquele chute dele também deve doer pra caramba. Um tremendo vacilão também. Não fez, né, o filme do Mortal Kombat, não fez o jogo do Mortal Kombat, aí vou fazer o filme Street Fighter, se ferrou também. Street Fighter, que filha Nossa, da puta, né, merda, velho? Nossa, cara. Que merda, né? Coitado do Raul Julia, velho. Pô, mas ele fez o Grande Dragão Branco, velho. O Grande Dragão Branco, um dos filmes mais famosos da Sessão da Tarde. Passou muito. Sim, e o Soldado Universal. Ele... Soldado Universal muito bom, cara. Eu adoro o Soldado Universal. Kickboxer. Nossa, Leão Branco, por aí vai. Sim. Ele tem um filme que ele tenta passar a doutrina dele pra um cara mexicano lá, sei lá, que ele é preso. Nossa. E ele treina o cara, tá ligado? Nossa, o que é isso que você tá fazendo, cara? Para com isso. Para, né, cara? Não, Van Damme. Se não me engano, ele foi dublê no filme do Braddock, não foi? Não sei, cara. Porque ele fez trabalho de dublê, de figurante, antes dele realmente começar a estrelar, ele foi, se não me engano, ele foi dublê. Cara, tinha a lenda urbana que ele foi também o dublê lá de filme de Predador, eu acho. Exatamente. E a história de quando ele veio pro Brasil, ele ficou excitado com a Gretchen. Caraca, com a Gretchen. Cara, isso foi. Ai, caralho. Caraca. Não, Van Damme. Não, Van Damme. Não, Van Damme. Não, né, cara? Porra. Pô, Van Damme. Que merda. Porra, você respeita tanto ele falar uma dessa. Tanto treinamento. É um vacilão mesmo. Tanto espacate pra isso, cara. Tanto pra isso, Van Damme. Não, cara. Para. Opa. Mas o Van Damme também, ele é o brucutu da luta. Porradeiro. Sim, chute sim, giratório. Sim. Porradeiro, sim. Arte marcial, kickbox, o caralho 4. Ah, eu adorava os filmes dele. Realmente. É o Muay Thai, Taekwondo. Ele fez o... Ele participou do Mercenários 2. Como vilão. Aí acho que ele lançou filmes depois. Ele teve uns outros filmes. Até do ano passado ele teve filme, não teve? Ele vai ter filme ainda, pô. Ele teve um filme esse ano e ele vai ter um outro filme ano que vem. Eu não lembro os nomes. Eu não sei, se duvidar o filme até desse ano, que dizem que foi muito bom, por sinal, não sei como. Olha aí. Não perguntem. Dizem olha que foi aí, muito bom, sério, aí. Pô. Eu sei que ele tem um documentário muito bom pro JCVD, ó, que elogia pra caramba, questão de atuação. E eu gosto dele no Mercenários 2, ele tem um personagem, um vilão chamado Vilão, maneiro. Vilão, é verdade. Ei. Hey. What's the problem? What? With the car, what's the problem? Just get out of my fucking face. Who are you? We're stealing the fucking car. What's it to you? It's my car. Now you're gonna die. Agora vamos falar de um outro, uma lenda também, que já morreu, né? O motorista da lotação do Panda. É, o motorista do fretado. Isso, exatamente. O senhor Charles Bronson. Era igualzinho, velho, igualzinho. Grande Charles Bronson. Ele também sumiu. O motorista do fretado também sumiu. O que aconteceu, cara, em Panda? O que aconteceu, ele morreu. Não, ele já cumpriu a missão dele. Já cumpriu a missão dele no fretado. Não, vai ver que algum punk, algum gangue, sei lá, foi lá e machucou a família desse motorista fretado, o Panda. Ele foi atrás de todo mundo. Ele foi atrás de todo mundo. Então caraca, matou a família dele. Porque assim, filmes do Charles Bronson é sempre a mesma coisa. Cara. É a mesma coisa. Cara, todos os desejos de matar lá são a mesma coisa. Sim. Mexeram com a família dele, mexeram com o amigo dele, ele vai matar todo mundo. Mas é muito louco. São cinco, não são? Desejos de matar? E sempre tem estupro no meio, sempre alguém estuprado. O cara tem mais família do que o Catra, velho. Toda vez mata. É tipo isso. Caralho, toda vez. Charles Bronson é o Catra de Hollywood. Cara, eu lembro que passava um monte de filme lá na Globo domingo à noite, porra, Charles Bronson. Uma sessão inteira. Acho que passou todos os filmes dele, porra, lá, domingo maior. Mas ele no naquele filme lá, o... Eu não lembro como é o nome em português. É Hard Time o nome do filme. Não sei. Hard. Não sabe. Cara, ele tá bombado, velho. Tá forte. Eita. Isso foi em 75. A diferença é quando ele foi envelhecendo, ele parou e começou a ficar gordinho, só com uma Magnum, que só pega uma bala, porque parece um rifle de caça pra urso. Nossa, cara, velho. Só usava essa arma depois, ele viciou. Muito assim, cara. Os filmes de faroeste dele eu também gosto pra caramba. Sim, sim. Ele também é outro que começou a atuar na década de 50. Também. Sim, né? Um dos melhores filmes dele, mais aclamados, é Os Magníficos Sete. Sete Homens e um Destino, não é aqui? Isso. Em inglês, Magnificent Seven, e aqui é Sete Homens e um Destino. Saudades de Charles Bronson. Death Wish, eu nunca vou esquecer esse filme. Saudades, saudades. Eu vi esses filmes na Globo, cara. Pois é, como eu falei, toda vez no domingo à noite lá, cara, passava filmes dele. É, isso mesmo. Domingo maior, né? O domingo pois maior, é. Que era, acho que é o bloco, né? Então lembre-se, toda vez que sua família for assassinada, lembre-se do Charles Bronson e vá atrás de vingança. Exatamente. Com um rifle de caça que é uma pistola. Exatamente. McClane. Stay with me. Dad. On your tombstone, it's read always in the wrong place at the wrong time. Elmo, yippee-ki-yay. A gente já falou bastante do Charles Bronson e dos outros caras de ação, mas vamos falar de um cara que eu adoro, ainda mais pelo seu jeito mal-humorado de ser. Sr. Bruce Willis. O careca mais bolado. Yippee-ki-yay, motherfucker! Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. puta, cara. Que também tá ficando meio babaca, né? É, ele é um cretino, mas é mais maneiro, cara. Ele foi ficando mais bolado à medida que ele foi perdendo o cabelo. Com certeza. Ele era vencível. Ele foi perdendo o cabelo e foi ficando mal-humorado e bruto. Bruto. Tipo isso. Mas os melhores filmes dele é o Duro de Matar, porra. Com certeza. Não, com certeza. Os três primeiros Duro de Matar, talvez... O 4 eu gosto também, cara. Eu gosto do 4. Eu acho mais ou menos o 4. Eu me divirto, é porque eu me divirto, é galhofa. O quinto, esquece que existe. Não existe um quinto filme. Nossa, o quinto é horrível, uma velho. Porcaria desse quinto. Não, é. Mas ele não é só um brucutu, mas também é um excelente ator, né, cara? É Os 12 Macacos. Oh. O sim, Quinto Elemento. Quinto Elemento. É, O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, cara. O Corpo isso. Fechado. Até aquele filme lá que eu curto pra caramba, Red, Aposentados e Perigosos. Aquele é divertido. Esse filme é animal, cara. Pô, eu acho muito da hora, ele cara. Ele explode o míssil com a pistola, velho. É, puta, cara. Foda. Esse filme é muito bom, velho. Cara, é incrível, velho. É. Ele fez Sin City. Ele fez Pulp Fiction. Pulp Fiction, caraca, exato, velho. Ele também é um cara muito carismático, porque ele é engraçado. Ele é divertido. Você dá risada, porque, assim, principalmente nos primeiros Duro de Matar, quando ele se fudia. Assim, cara, você dá risada com as situações dele, com as falas dele. Puta, eu gosto demais, cara. Mas eu acho que, assim, John McClane, puta personagem. Puta John personagem. Ah, esse sim. Esse é um brucutu legal de se ver, porra. Porque ele não é imbatível. Ele fica muito humorado. E ele é um dos astronautas mais famosos do mundo. Do mundo. Olha aí. Armagedon. Mas você assistiu o Bob de Mafioso? É com o cara que fez o Chandler, né? É o Matthew Perry. Isso, exatamente, exatamente. O cara morre com um tiro no pé. Ele, cara, quem que morre com um tiro no pé, filha da puta? No meio do filme eles brincam com isso, cara. Muito bom, velho. Muito também. Ele é um mafioso engraçado. Sabe esse mafioso que é engraçado? Tipo como era o De Niro naquele filme do divã lá, Máfia no Divã. É um mafioso. Ah, sim. Ah, Máfia no Divã. Ele é um mafioso que não é mafioso direito, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Cara, ele fez o Hudson Hawk, cara. Eu adorava aquele filme. Eu dava muita risada. Porra. Pô, fez o Chacal. Nossa. Também, cara. Porra, maneiro. Tem um outro filme que é mega genérico também, que ele tá de brucutu, que é Os Substitutos. Vocês assistiram? Não, esse eu não vi. Que é no não. Futuro. Ah, já vi que todo mundo só usa é um robô, né? Isso. E é pra todo mundo ficar bonito e jovem, todo mundo tipo só fica em casa no robô. Aí o robô dele é destruído, tem uma pane de que vai matar todo mundo, ele sai de barba por fazer. Bruce Willis com barba por fazer, atirando em robô e maluco. É maneiro também. Ele fez G.I. Joe. É o segundo, apesar, né? De que... É, então. É o segundo. Mas ele é o cara foda do G.I. Joe, né? Pois é. E ele fez o Looper também. Ah, meu Deus do céu. Aí sim. Que bosta. Eu não gosto daquele filme. Assim, o que eu gosto do Looper é que tem ele. Só isso, cara. Eu acho, né? Bacana. Eu, assim, o Looper eu acho legal, mas tem suas falhas. Muitas, tem, por sinal. Tem, é, então. Tem, mas se vai ver filme de brucutu, tem que ver Duro de Matar. Porra, John McClane, aquele primeiro filme, Nakatomi Plaza. É. Nossa. E vilão daquele filme, feito pelo Alan Rickman, no Hans Gruber, porra. Porra. Chupa Severo Snape. Hans Gruber é bem melhor, porra. Já falou bastante aqui do Duro de Matar, né? Mas tem que falar de um ator, né? Que fez filmes que veio antes desse sequência, né? De Duro de Matar, famosíssimas. Que tem o Mel Gibson. Eu gosto do Mel Gibson, cara. Mesmo com os problemas pessoais que ele provoca, cara. Mesmo com problemas pessoais. Mesmo com vários problemas pessoais. Como ator, como profissional, eu gosto das coisas que ele faz. Eu também. Mas como pessoa... A vida pessoal dele, é claro, tem muitos problemas. Muitos problemas. Muitos problemas, né? Problemas com judeus, com mulheres, com gays, com... sei lá o que mais. Quase tudo. É qualquer tudo, tipo, né? De minoria, né, cara? Cara. O cara consegue. Mas as coisas que ele fez, desde o Mad Max, que se você pega... Pô, Mad Max. Não é bem Brucutu, que é um puta filme. Máquina Mortífera. Caramba. Que filme. Cara. Não, é incrível. Eu preciso deixar aqui o meu protesto, que eu queria colocar a foto do Danny Glover. Em homenagem à Máquina Mortífera, não me deixaram. Mas ele lembra o Brucutu, o Danny Glover, porra. Ah, daí, cara. I'm too old to that shit. Ele já tá velho. Ele foi um Brucutu nos bons tempos, cara. Mas é que ele tá velho. Ah. Ele como um maluco no Máquina Mortífera. Aquela cena do prédio é muito maneira, que ele pula com o cara. Depois o Danny Glover fica maluco pra com mim, ele. Cara, uma cena que me marcou em Máquina Mortífera foi a da privada, que tinha uma bomba na privada. Adoro aquela história. Vamos contar. É 1, 2, 3? 1, 2, 3 e já. Pera aí, vamos decidir, cara. 1, 2, 3 e já. Exatamente. Puta. Muito bom, cara. Mas eu também não posso falar mal de Mel Gibson, sempre porque ele fez o Coração Valente. Puta vida. Que filmaço. Filmaço. Braveheart. Filmaço. Freedom! Cara, aquele filme não, lá, cara, escorre sangue mesmo. Você pega ele na locadora, cara, não tem jeito. A galera levando flechinha na bunda. Esse filme, cara. Eu lembro quando esse filme passou na tela quente, eles botaram 1h30, cara, de filme. Puta, como eles conseguiram fazer isso? Porra, mal que tá gordo. Como, né, cara? O filme é infinito, velho. Até hoje eu me questiono, como, caramba. E o Coração Valente, ele dirigiu também, ah, né? Ah, sim. Ele foi o diretor, também como Paixão de Cristo, Apocalipto. Pois é. Todos mega polêmicos e senhorinhas morreram assistindo. Mas no Coração Valente ele ganhou um Oscar. Porra, então. O Brucutu que ganha Oscar, cara, não é todo dia. Não. É? Então. Ele tem também um filme que eu gosto muito, cara. Não é, obviamente, não é Brucutu. Patriota. Patriota é bom. Não, o Do Que As Mulheres Gostam. Ah! Ah, o que ele consegue ler o pensamento das mulheres. Um dos últimos filmes dele lá. Exatamente, cara. 2000, né? Ele é de 2000. Foi no mesmo ano do Patriota. Ah, sim. Eu gosto muito desse filme, cara. Eu me divirto demais. E ele é um ator bom, entendeu? Ele é o cara que ele faz de tudo. Ele faz desde um cara centrado até o maluco foda, até o conquistador. Tudo, cara. Eu realmente gosto dele. Eu também, né? Eu queria que tivesse Mad Max 4 com ele. É, então. Pelo que a gente viu no Mercenários, ele tá inteirão. Tá, e tá é bem. É capaz de tal. Então. Ele consegue tá lá. Ele tá inteiro, assim. Ele tá bombado. Tá melhor que muito outro cara por aí, né, cara? Ele tá melhor que eu, né? Tá melhor do que eu. Então, é, tá bem melhor que a gente. Todo mundo. Com certeza. Last chance. Take it or leave it. We want our money now! Wooden shed, no! Little low. Depois, então, falar do Mel Gibson, falar do Bruce Willis, falar de um monte desse, tem que falar um cara lendário também, porra, de filmes de brucutu. Cara. Tem um monte de filme bom, que as pessoas às vezes não sabem, e tem um monte de filme merda também dele. Como sabe, né? Tem de tudo. Dolph Lundgren. O Ivan Drago. Ivan Drago. Grande Ivan Drago. Doutor, quer dizer, mestre em engenharia química. É, cara, aí, ó, o Sage. É o que o Sage quer se tornar. É, só agora tem que ficar bombado. O cara também é o sueco mais famoso do cinema, não é não? Deve ser, cara, na boa. Eu acho que é, cara. Só pode ser. Porque ele, cara, ele tem cara, ele é, assim, ele é o estrangeiro vilão, é, cara. Ele tem essa cara de estrangeiro vilão. É impressionante, cara. Ele tem a cara de um homem louco. É, exatamente. Por cara isso, de um homem maluco. Por isso colocaram ele pra fazer He-Man, né? Ah, caramba, não lembra disso. Aquele péssimo filme Mestres do Universo. Tá, cara, esse filme é muito ruim, velho. Muito ofensivo, né, velho? Ele também dirige as paradas. Ele é diretor também, não é? Também. Ator, diretor. Curiosidades. Ele fala sueco, inglês, espanhol, alemão, francês, além de ter noção de japonês e italiano. Porra. Ele foi casado com a cantora Grace Jones, venceu o Campeonato Europeu de Karatê de 1980 e de 81, foi o líder da equipe de pentathlon dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 96 e é o ator que mais matou em filmes, no total com 662 mortes. Olha aí, ganhou do Schwaza. Ganhou, cara, olha aí, cara. Você olha um ator de filme de brucutu, você imagina que ele é tudo isso, porra. Nossa, pra mim, um cara desse já tem um mestrado em engenharia química. Não, e o cara é inteligente, porra, pra começar. O QI dele é alto. Ele é, cara, ele é um cara inteligente. E a gente, mano, que não tem nem formação, nem é forte, nem tem dinheiro, e aí, exato, cara, que triste. Porra, que triste, né, meu? Nem formado na faculdade, né, vocês dois? Né, nem formação a gente tem, cara. Meu Deus, vocês não tem noção de como esse cara é inteligente. Ele recebeu a bolsa mais prestigiada da organização Fulbright, que foi criada pelo presidente Clinton. Caralho. Para o MIT, esse filho da puta estudou no MIT, velho. O QI dele foi avaliado super alto. Então, o cara é inteligente mesmo. E ele foi fazer aquele filme do Rocky 4 porque assim, porque ele é grandão, precisava de uma pessoa grandona e forte. Grande, né? Então, e aí gostou de fazer esse cinema, naquele... cara. E pronto, vai indo. O primeiro filme que eu vi foi com ele, foi o Black Jack. Assim, meu primeiro contato com o Brucutu foi com o Dolphin. Primeiro filme que eu vi dele foi o Rocky 4 mesmo. Assim, de Brucutu foi o dele, foi o Black Jack. Primeiro assim, filme da depois vida. Foi que eu vi o Rock. Mas ele tem uns filmes legais. O QI do Dolph Lundgren é de 160. 160, cara! Porra! Você tá de sacanagem! O que em média uma pessoa é 90, 100, mais ou menos assim. Então, então pra chegar a 160, o cara é muito inteligente, porra. É muito inteligente, cara. Quero ver você falar mal de filme de brucutu agora. O cara te quebra na porrada e no conhecimento, cara. No conhecimento, né? É tipo isso. O cara faz uma batalha no ringue e uma batalha de lógica, né? De lógica, cara. Né? Ele tá batendo na tua cara enquanto te ganha no xadrez, velho. Não tem aquele esporte que você luta xadrez e boxe? Então, ó, ele ganha você nas duas, cara. Então. É, deve ser campeão. Caraca, ele ia ser campeão mundial, velho. Mundial. Ele deve ser proibido nesse esporte, né? Não, e você via aquelas piadinhas no Mercenário 2 e ele fala assim, não, mas eu tenho mestrado em química, eu sou muito inteligente, assim. Sei. E na verdade é mesmo, cara, o Dolph Lundgren, ele tem tudo isso, porra. Tem tudo isso, cara. Isso é muito... Caraca, velho. Que beleza. Esse tipo de coisa que só os filmes de brucutu fazem pra você, cara. Só, velho, só. Cara, só. São histórias incríveis que você não acredita. Né? Ah, mas ele tem uns filmes legais, vai. O Soldado Universal que faz o vilão, o massacre no bairro japonês. O que o Tenchi falou também, o... Blackjack, então, também é muito bom. Sim. O Pentátulo gostava daquele filme também. Ele tem o He-Man. Ele tem o Justiceiro. O Justiceiro, eu gosto. Caguei. Pra você que não gosta, tome na sua bunda. Eu gosto. Vai se fuder, né, cara? É tipo isso. Vai se fuder se você não gosta. Exatamente. Mas eu gosto do Justiceiro dele, cara. Eu acho melhor do que o Justiceiro de 2000 lá. Aquele eu não gosto aqui também, não. Não dá, não. Aquele de 2008, então, é uma bosta. Ah, o Warzone. É, então. É. Puta, não rola, não. Não dá. E ele também tá no Mercenários, né? Tá. Todos os Mercenários. Todos, até agora. Ficou maluco foda também. No primeiro, ele faz um sub-vilão, né? Você pensa que ele morreu. Não, ele tá ali, cara. Ele volta pro segundo. Cara, é isso. Cara, ele rouba o filme no segundo, porra, é sensacional. Parabéns, não. O cara merece, velho. O cara merece, merece tá? O cara merece. O cara é bom. Merece. O cara é bom, pô. Mercenário sem Dolph Lundgren não seria mercenário. Não, não dá, cara. Não dá. I make a living in the movies, but for the past 20 years, 11825 code 6. I've also been a cop. And along with some of the finest deputies on the force, I serve the people of Jefferson Parish, Louisiana. My name is Steven Seagal. That's right, Steven Seagal, Deputy Sheriff. A gente já falou desse brutamonte chamado Dolph Lundgren e agora ele vai falar de um outro assim que não é tão gigante, mas sabe lutar pra cacete, mas que tem uma má fama lá em Hollywood, né, pô? Coitado, né, cara? Mas não, é sério, ele tem uma má fama mesmo. Senhor Steven Seagal, que ele só sabe fazer filmes que ele produz ultimamente. Eu gosto dos filmes dele. Eu gosto do Força e Alerta dele, os dois, né, mas assim. Cara... E alguns poucos dos filmes dele. Eu gosto dos filmes em geral dele de ação. De porque ele é um policial bombado com rabinho de cavalo lá. É, exato. Todo mundo com todo mundo. Que ele não se machuca, ele não sofreu um arranhão sequer. Não, jamais. Não. Eu ficava puto com isso. Ou que ele é o cozinheiro do navio, porque ele era tão foda que ele só podia entrar como dono do navio ou cozinheiro. Como assim? Que porra é essa? Força em alerta, isso aí. Tem um filme dele que eu não lembro qual que é, que ele tava assim no Japão, velho. Operação Sol Nascente, né? Operação Sol Nascente. É, que aí ele anda com a menina que dança DDR. Isso. Luta era muito bom, velho. Eu lembrava por causa do DDR, porque eu gostava de DDR, eu tinha o jogo e o tapete. Aí eu vi o filme, puta DDR, velho. O DDR que me chamou a atenção no filme. Não. Ele ficou meio conhecido por causa daquele filme Under Siege, né? Eu não sei como é em português. Tem um que é o Acima da Lei, o Difícil de Matar lá, que é o Hard to Kill. E tem esse Under Siege, que ele é o cara da marinha lá, que é muito louco também. Então, esse é o Força em Alerta. Isso, porra, esse filme é muito bom, velho. Eu gosto desse do 2 também. Nossa, eu acho esse filme muito animal. É um dos poucos do Steven Seagal que eu gosto, na boa. É o que eu falei, eu fico puto porque esse cara nunca se machuca. Ele como mocinho. Esse é o ponto, cara, ele não é pra ele se machucar, ele é brucutu. Sendo que ele é brucutu invulnerável. O único filme que eu vi ele se machucar é o momento crítico que ele morreu, só que ele não era o protagonista também, porra. Só isso também. E ele, além disso, ele explorou outras paradas. Ele teve série de TV que até um tempo atrás tava passando na Record. Que ele era o Ranger, né? Ele é do xerife. É, ele era um delegado, o xerife. Isso. Né? Porque ele é policial mesmo, né? Sim, na verdade, sim, né? Sim. De verdade. Ele só não é da CIA, né? Só não é da CIA, não, cara. Ia ser demais, mano. Aí exagera, calma aí. E ele também teve a série de TV lá, que ele era a série dele como policial. Oh, meu Deus, vou ajudar os policiais do mundo. É, isso. Caraca, velho. Mas vocês estão ligados que ele é um bom atirador, né? Ele inventou um saque rápido. Tem campeonato de saque rápido nos Estados Unidos e ele inventou um saque. Quando você tira a pistola, você consegue acertar 3 caras. Caraca. A posição que você tá. Nossa, muito massa, cara. Tem uns vídeos, se vocês procurarem, vocês acham. Ele atirando, ele acerta o alvo e faz uma bolinha, tá ligado? No alvo, a tipo a 200 metros. Nossa. Ele é atirador foda, cara. E ele luta de verdade. O cara é foda. Ele é décimo dan, sei lá, o quarto dan. Em Aikido, ele luta judô, kung fu. Krav Maga, cara. Ele treinou o Anderson Silva, cara, o Spider. É, ele treinou o Anderson Silva, velho. Então, cara, eu tô lendo aqui uma coisa engraçada. Aqui diz assim que em 97 ele se envolveu uma polêmica com o Van Damme, onde os dois brigaram na casa do Stallone. Cara, imagina a cena, cara. Imagina. Que festa louca. Cara. Stallone olhando os dois lá, cara. Se metendo porrada. Ia ser massa, eu fazia ringue e fazia aposta. Faça suas apostas. Não, filmava e botava na internet, cara. Sei lá, vendia pra imprensa. Cara, devia ter sido muito louco, velho. Isso é algo que é impagável, tá ligado? Cara. Você vê Steven Seagal e Claude Van Damme lutando. Imagina a cena disso. Caraca, em 2011 foi processado por matar acidentalmente um cachorro durante um reality show. Aposto que foi aquele dele lá do desceu um xerife, porra. É, deve ser. É, então, é. Fora que ele foi casado com duas mulheres ao mesmo tempo. Sim. Isso. Cara, cheio de polêmica. A japonesa e a... Que era a LeBrook? Não, a LeBrook foi logo depois, na foi verdade. Foi depois, né? Foi a primeira mulher foi dele. Foi a Adrienne alguma coisa. É a Adrienne LaRussa. Isso mesmo. LaRussa. Puta, cara. Ele também é um cara que, do pessoal, ele tem seus probleminhas. Muitos probleminhas. Mas ele é um cara maneiro. Ele é um gordinho. Hoje ele tá gordinho, mas ele ainda é beresta. É. Gordinho tô eu, pô. Ele foi casado com a Miyako Fujitani de 75 a 86. E com a Adrienne LaRussa de 84, 87. Aí você pergunta, como? É 2 anos casado com duas mulheres, cara. O advogado fez 2 divórcios. 2 divórcios. Charlie, you ever play roulette? On occasion. Well, let me give you a word of advice. Always bet on black. Falando bastante já do Steven Seagal, que tem os probleminhas com a lei, com familiares. Vamos falar pra outro que tem... O de baixo também, né? Vamos falar de outro que tem um baita problema com a lei também. O Wesley Snipes. Caraca. Ai, caraca. O Wesley Snipes, velho. Eu acho que ele se achou tão brucutu que ele falou, até o imposto de renda não pode me pegar. Mas, velho, o imposto de renda prendeu o Al Capone, cara. Você acha que não ia te prender? Pois é, então. É aí que tá. Exatamente. Eles prendem todo mundo, cara. Cara, você pode matar, roubar, explodir e você não vai ser preso nos Estados Unidos. Mas fica devendo pro imposto de renda americano. Você tá fudido, velho. Eles vão te pegar na puta que te pariu. Exatamente. E por causa disso, ele ficou, acho que quantos anos? 5 anos? 2 anos? Eu não lembro quanto tempo. É aqui, ó. Em 2008, ele foi condenado a 3 anos de prisão por sonegar impostos entre 99 e 2004. Caralho. Aí, em 2010, ele foi preso de novo. Porque, de novo, ele omitiu coisas na declaração do imposto de renda em 2006 dele. Que coisa. E agora ele saiu e vai poder atuar no Mercenários 3. Filha da puta. Cara, isso é em 2013. Olha é, aí. Então. É, mas de filme de bruto dele tem o Blade, por exemplo. Oh, o Blade é massa. Blade, eu me amarro demais, cara. Tirando o terceiro. Tem aquele lá, o Demolidor, que ele é o vilão. Sim. Também. Demolidor tem uma cena exclusiva, velho, que eles estão lutando no museu. Nossa, eu adorava essa cena, velho. Eles estão lutando no museu e o Sly pega a TV e fala pro cara, ó, você tá na TV, e atira a TV no cara, velho. Mas depois que ele voltou com força total, cara. Faz um monte de filme bosta, tá ligado? Se eu lembro bem, ele tem um filme que ele é um pistoleiro, sendo que tem zumbis vampiros, eu acho, no filme, um negócio assim. My God, eita. É, o filme é bem bosta, Galo Walkers. Eu só vi o trailer desse filme. Ele tá tipo com um cabelo dread, assim, muito louco. Uma barbicha branca e preta, tá ligado? E ele arranca a cabeça da galera e usa a espinha pra bater no cara, muito louco. Ah, e tem outro filme mais conhecido dele, o Passageiro 57, né, que o pessoal gosta. Tem um filme da Major League também, que é muito engraçado. Sim. Até o terceiro Blade é da hora, mesmo sendo uma bosta. O Blade 2 eu acho o melhor de todos. É. Eu também acho o 2 o melhor de todos. Eu gosto, os dois primeiros eu gosto mal com isso, cara. Eu vi o 2 primeiro, na verdade, na época. Que eu vi ele quando saiu o 2, e aí depois eu voltei pra ver o primeiro. Eu vi na época, na sequência, eu um, dois, vi três. O 1 em 2000, eu acho. Aí em 2002 eu vi o 2 no cinema, não sei nem como eu consegui entrar. Acho que eu fui com meu pai. Na época. E depois época eu aluguei o 4. O 3, desculpa. Fala assim, Teixeira, eu não sei nem como me deixaram ver o Senhor do Futuro 2 no cinema, cara. Cara, porra. Eu não sei como me deixaram ver Rambo no cinema, cara. Eu devia ter uns 7 anos, cara. Como deixaram me ver entrar no cinema? Cara, eu vi Rambo no cinema e não deixaram eu ver o Senhor dos Anéis, tá ligado? Como assim, velho? Vai se fuder, né, cara? Vai se fuder. É tipo isso. Ele também teve aquele de 2006, que é meio merda, que é caos, que é ele e o Statham. Meio merda. Nem vi. Meio merda. Nem vi. Meio bosta, meio merda, né? Tipo, é híbrido. É, então. E teve Flex, aquele... né? Ah, teve aquele Wes Marshall com uma porcaria de filme também, meu Deus. Nossa, mas tem uma merda, é muito filme bosta. Ele fez muito filme pra DVD direto, pra home video, home DVD direto, sei lá. E filme quando sai direto pra DVD nos Estados Unidos, você conta nos dedos e são bons, né? Tipo um... O resto é tudo Flex, meio bosta, meio merda. Sim, exatamente. Mas ele tá no Mercenários 3 também, cara, é um grande nome. Sim, lá, cara. Como o Doc, né? O Doc, é, só vai gostar de ver ele no cinema. Depois de um longo tempo, assim, como... afastado do blockbuster. Depois de um filme em AAA, né? Um blockbuster. É. Vamos ver como vai ser. Ele aparentemente mexe das facas, junto com o Statham. Ele e o Statham, né? Tem aquela rixazinha entre eles. Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Falando já do Statham, vamos falar então do Jason Statham, né? Cara de brucutu bem recente até. É, ele é mais recente. Né? Sim, ele você pode dizer que é um brucutu recente. Sim, sim. Porque assim, ele começou a ser brucutu mesmo com o Cargo Explosivo em 2002. Foi. Ah, sim. Foi, certo? Claro. Depois desse filme que a carreira de brucutu dele foi desenrolando, né? Não, com certeza. Mas ele já tinha filmes mais ingleses, mas assim, de humor inglês. É, porque ele é britânico, né? Ele tinha feito o Snatch. Snatch, muito bom aquele filme, nossa. O Guy Ritchie. Aham, o Transport, o Italian Job também, né? Eita. Italian Job é o... Qual que é o Italian Job? É o... Uma saída de mestre, alguma coisa assim, né? Saída de mestre, eu acho que é isso. É, então. Ah, esse filme é maneiro. Esse Sim. filme é maneiro, cara. Maneiro. Pois puta, é. Legal. Maneiro. Só tem um problema, tem o Mark Wahlberg. É, então. Ok. Esse é o problema, okay. Né? Então, mas o grande filme dele mesmo é o Carga Explosiva, né? De filme de brucutu. Sim, ele se fez com Carga Explosiva, cara. Sim. Não tem ninguém que me diga o contrário, tá ligado? E é um puta filme, assim. E da hora. Pô, é massa, velho. Filme muito Os legal. Os dois primeiros eu acho do caramba. O terceiro eu acho meio que fugiu assim, mas também é da hora. O terceiro eu não vi. O terceiro é o da menina russa. Isso. Que ele luta sem camisa na garagem lá. Ah, é. Ué, verdade. Ele também fez aquele filme com Jet Li, pô, o Rogue. Ah, o The Rogue, One, que lá. Acho que em inglês é Guerra, ou é War. É War, assim, 2007, eu acho, não é? Pô, é maneiríssimo esse filme também, cara. Muito massa. E ele vai estar no Velozes e Furiosos 7, porra. Sim. Ele vai ser o vilão do Velozes e Furiosos 7, cara, eu quero ver isso. Não, você viu o finalzinho do Velozes e Furiosos 6 lá no último 6, né, exatamente. Pós-créditos, cara, ele tava ali. 6, ele aparece, cara. Quem não viu agora, foda-se, spoiler mesmo. Ele vai aparecer no 7, porque ele aparece no finalzinho do 6 ali. Se o Paul não tivesse morrido, aquele filme seria muito mais foda. Pô, é uma pena, assim, cara, uma pena. Cara, eu fiquei maluco no cinema quando vi assim, puta que pariu, vai ter o Jason Statham. Eu gosto dele, eu acho ele um ato massa pra caramba. Eu gosto pra caramba também. E um, que é um outro também, que ele fez meio com o brucutu também, que é, deixa eu ver, é Os Especialistas, que é Killer Elite, que é ele, tem o Clive Owen, o De Niro, que é tipo, ele, são caras aposentados, um dele é preso, e ele tem que juntar a galera pra ir atrás. É bem filme de brucutu mesmo. Ah, eu sei que tem aquele cara lá. Eu odeio esse cara. É o Clive Owen. Isso, Clive Owen, exatamente. Não é com Clive Owen? Isso. Nossa, velho, eu odeio esse cara. Você não gosta dele? Não, eu não gosto do Clive Owen, velho. Não é também, meu. Ó, meu Deus, adoro ele. Mas não tem tanto problema com ele. Mas esse filme é também divertido, assim. É um filme de brucutu maneiro, de explosão. É maneiro. Ele tem... Eu acho que é... Ele tem um filme lá que é Adrenalina. Muito louco. Que injetam adrenalina, parece, eu, nele. Eu não lembro direito. Mesmo. Aí ele tem que ficar com adrenalina o tempo todo, senão ele morre. É adrenalina. Não é? Nossa, esse filme é muito da hora, cara. Tem outro filme também que eu gosto dele, que é um novo, é Safe, que ele faz... É Safe? Não. É esse mesmo, Safe, achei aqui. Que ele tem que proteger uma garotinha que decorou uns números da máfia chinesa lá, e é muito louco esse filme. Na mesma pegada do Cargo Explosivo, ele tem alguma parada que ele tem que proteger e não sei o quê. Isso, na mesma pegada. Ele tá de terno e gravado, dirige o carrinho esportivo dele. Mas eu gosto quando ele participa dos filmes do Guy Ritchie, né? Tem os Jogos Trapaços dos Canos Fumigantes, tem o, então, Sim. o Snatch, que a gente já falou, o Revolver. São muito legais. Tem bem aquela parte mais de humor inglês, aquela coisa mais Sim. maluca, aquela situação estranha que ele vive e ele fica reclamando de tudo na vida. Caramba, meu Deus do céu. E ele é o que a gente tava até falando, ele é o brucutu um pouco mais engomado, ele é mais estiloso. Sim. Ele se veste bem. Ele se preocupa com a aparência, tá Exatamente. Ligado? Ele sempre tá com aquele terninho, com aquele jaleco, ele se preocupa com o carro dele. Ele no carro dirigindo, né? Então. Sim. Isso. Com a luvinha e tudo mais, mas ele é um brucutu, cara. Não é porque ele se preocupa com a aparência. Ele tem aquele celular também, eu vi agora, lembrei, com a Kim Basinger. E tem o Chris Evans. Vocês lembram desse? Lembro, ah, que sim, ele é um vilão nesse verdade. Filme. É celular, né, esse filme? Da menina, isso. Celular, isso, celular então, o nome do filme. Não, é lembro, exatamente. Então, e no Mercenários, ele, assim, também realmente faz parte daquele grupo, né, que é o cara das facas e é o cara mais ligeiro também. Talvez porque você é o mais novo, né, por isso, né? É, e ele é tipo o best friend lá do Sly, tá ligado? Ah, é, então. Os Mercenários. Ele é tipo o segundo em comando. Sim, é. Com certeza. Esse, eu não gosto dele com esse cara, porque é mais risonho, mais descolado. Eu gosto dele, o cara sabe, o cara, eu gosto dele com o cara centrado. O cara sério. É o cara serião, exatamente. Ele não brinca, ele não responde. A minha regra, o meu carro, entendeu? Tu gosta dele tipo Vin Diesel. Isso, ele serião. É, lá ele é mais brincalhão, não sei o quê, mais bonachão, assim. Não que eu reclame de Mercenários, mas eu prefiro ele mais no cargo explosivo mesmo, assim, a figura que ele faz lá mesmo. Muito bom. Mas tijolo não revida. Bom, pessoal, a gente poderia também falar sobre os astros do cinema oriental, como Jack Chan, Jet Li, Bruce Lee, mas a gente vai guardar para comentar sobre eles em um futuro podcast sobre filmes de artes marciais, que eu não faço ideia quando teremos algo do tipo, mas teremos sim, tá? Então aguardem talvez para ano que vem. Beleza, galera? Bom, então, a gente fechou então essa parte aqui, né, de atores, assim, marcantes de filmes de brucutu, por filmes de ação violento. Alguém quer citar mais alguma aí que merece citação, cara? Nossa, cara, tem um monte, mas eu não lembro agora. Ah, sei lá, tem um monte de pequenininho assim, né? Ah, tem um monte de gente que vai falar, ah, vocês não falaram do Terry Crews. Não. Do brucutu. É, vocês não falaram do The Rock. Só não falou do Mark da Casco. E por aí vai, tem um monte que, tipo, você pensa que ele é brucutu, mas ele não é, tá? Só pra ficar bem claro. Seu do brucutus. Ele faz filmes de brucutus. Ele pode ter feito filme. Isso, ele tá no filme. Lion News, por exemplo, o cara se falou, ele não é brucutu, ele faz um filme de brucutu. Exatamente, é diferente. Esses caras, eles são brucutus, de verdade, é isso. Exatamente. Por isso que a gente colocou eles nessa listinha. E pra encerrar esse bloco de vez, sobre os astros de filmes de brucutu, eu quero que cada um fale quais são os seus favoritos. O meu é o Liam Neeson, Tench. O que você acha? É, o Liam Neeson, né, seu filho da puta? Seu filho da puta. Seu filho da puta. Seu babaca. Advogado babaca demais. Cara, eu acho muito difícil. Muito difícil selecionar. Eu não consigo sair do... Pelo menos o que pra mim é a trindade, que é Bruce Willis, Stallone e Schwarzenegger, né? Cara, também é difícil pra caralho. Esse tripé é muito difícil. Ó, assim, de preferência, meu favorito, cara, eu iria ou com o Dolph Lundgren, porque é o primeiro filme de brucutu, assim, que eu lembro mesmo, foi com ele, que foi o Blackjack. Uhum. Ou eu iria com o Steven Seagal, porque, como eu falei, caraca, eu fui regado a filme do Steven Seagal, vocês não tem noção. Eu pratiquei Aikido durante 10 anos por causa dele, tá ligado? O Steven Seagal é um cara que eu respeito, porque ele era o policial gordinho, mas muito badass, cara. Badass demais. Era demais. Sempre quebrando o braço de todo mundo, a torre de nossa, jeito, quebrando velho. Braço, perna, que pescoço, pra tudo. Aquela quando... operação Sol Nascente lá, velho, que ele usa uma katana, é muito louco, velho. Cara, eu quis fazer Aikido por causa do Steven Seagal. Steven Seagal tava treinando Anderson Silva, cara. Foda-se Anderson Silva, coloca o Steven Seagal, bota o Steven Seagal pra lutar? É, cara. Eu também tenho essa trindade, né, que o cabeça fala assim. Bruce Willis, por causa dos filmes do Duro de Matar, eu adoro essa franquia, porra. Schwarzenegger também, porra, tem a foto do Conan aqui, cara. Tô usando aqui no Avatar, maneiro. O Schwarzenegger, eu acho que ele, pra mim, ele é um exemplo do cara que ele consegue ser muito carismático, mas ele nem fala direito, cara. Sim. É impressionante. É, tipo, você não precisa falar inglês pra ser o governador dos estados mais ricos dos Estados Unidos, né? Filha da puta, cara, ele é muito... Puta, o Arnold Schwarzenegger, ele é muito maneiro, cara. Sério. Você vai ver. Ele de mulher grávida é maneiro, cara. Pega, é maneiro, segura cara. Esse nível. O sorriso dele com aquele dente aberto assim, tá ligado? governador da Califórnia. The Governator, tá ligado? Isso é muito louco, cara. Olha aí. Isso é muito louco. Ah, mas recentemente eu tenho que admirar o Sly também, cara. Porra, os mercenários dele. Ah, nossa. Porra. E sem falar que eu adoro os filmes do Rock, né? Também, apesar de não são filmes de brucutu isso aqui, mas respeito muito ele por causa dessa franquia também. E graças ao Stallone, que essa juventude aí tem um pouquinho mais de filme de brucutu, né? E é, porque ele tem... os mercenários. Isso. Mas beleza, que ele tá fazendo um monte de filme bosta lá, ele e o Schwarzenegger, né? Tem que ganhar dinheiro também, né, coitados. É. Pô. Mas, pô, graças a eles, a gente ainda tem uns filmes de brucutu bosta, mas a gente tem os mercenários, cara. Porra. Não, e aquela coisa, dele, ele cara. Realmente ele falou, cara, eu sou brucutu, eu vou continuar sendo brucutu. Foda-se, eu não vou fazer exatamente. Filme da Disney, entendeu? I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Pra fechar de vez então esse podcast, hora da diversão, galera. Vamos lá. Ah, agora vai. Vamos lá, uma lista de tópicos aqui. Vamos tentar falar rapidinho um monte de filmes aqui de brucutus. Que vem na cabeça, né, galera? Primeiro tópico. Uhum. Primeiro filme marcante que você lembra de brucutus? Blackjack. Duro de Matar um, cara. Eu adorava, cara, esse filme. Cara, Blackjack é tão bom, porque ele me marcou tanto. Porque, tipo, tinha duas coisas que eu gostava na época. Cama elástica e pistolas. Boa. Maneiro. Caraca, pra quem não entendeu, tipo, tem uma hora que ele tem que salvar a menininha lá e tem uns caras. Aí ele pula na cama elástica e quando ele volta com as duas pistolas metralhando a casa todinha. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu, meu Deus, que foi? Eu endoidei, velho, com essa cena. Eu lembro que subi no sofá e falei, caraca! Muito bom, muito bom. E o Soldado Universal também, que eu vi depois. Ah, é muito bom também. Cara, mas eu gosto muito do Duro de Matar um. Maneiro. Adorava quando vi o Bruce Willis aqui em forma de brucutu. Meu Deus do céu, eu curti pra caralho. E eu fiquei vendo, fiquei maluco por outras franquias também, desse filme, na verdade. O meu filme que eu vi, que eu assisti, não, ele não é 100% do brucutu, mas assim, que eu lembro que eu vi consciente é o Exterminador do Futuro 2, que eu vi com a minha mãe. Ah, foi bem maneiro. Cara. Puta, cara, esse filme é muito bom, cara. Ele é muito bom. Puta, cara, eu adoro. Esse eu vi no cinema e até hoje eu não sei como me deixaram entrar no cinema. No cinema! O Seiji depois não quer ser chamado de velho. No cinema! No cinema! E eu não sei como me deixaram entrar, cara, naquele cinema. Olha aí, como me deixaram entrar, então saca só. Cinema de avenida, cara, é uma merda mesmo. Não tem jeito, pô. Cinema de avenida. Vigilância não existe, pô. Cara, isso é muito bom. Esse filme, eu lembro quando eu assisti, eu fiquei muito feliz, velho. Por causa do Massa Velho e do Brucutu. Muito legal, cara. Cara, acho que o primeiro filme de Brucutu que eu vi foi Braddock. Caramba, boa. Chuck Norris. Pô, Chuck boa. Norris. Boa. Era muito bom, então, muito legal, bom. Braddock. Muito bom, Justin. Perfeito. Vamos ver alguma cena marcante, galera. Cara, eu deixei a minha na pauta, que é True Lies, uma metralhadora e uma escada. Eu adoro True Lies, aquela cena é muito boa também. Aquela cena, pô. Eu lembro que eu fiquei... Caralho, como assim, cara? Como que a metralhadora só acerta os caras? Que foda! Que foda! Puta, cara, esse filme é muito bom por causa disso, cara. Você tem que tentar se divertir pra caralho com ele, cara. Essa cena da escada é demais, demais, demais. Cara, você fala isso, eu lembro daquela cena mais recente que eu vou recomendar, que foi no Mercenários 1, né? Que tem o Terry Crews com aquela shotgun absurda e ela... Tô, tô, tô. Cara, eu fiquei no cinema assim, puta que pariu, caralho, isso que é filme de brucutu, caramba. Porra. Nossa, cara. Eu acho que a cena mais repente eu já falei, que era a do Slide jogando a TV no Brasil. Eu ri demais com essa cena, cara, eu ri muito. Eu vi esse filme, a primeira vez que eu vi, eu fui dormir na casa da minha tia. Minha tia veio ver o que tava acontecendo comigo e preocupada, cara, que eu tava rindo de quase mijar nas calças, cara, com essa cena. Boa. Caraca, a cena que mais marcou foi no Desejo de Matar. Olha aí. Quando ele pega a pistolinha dele, que era a pistolinha dele, a redução de um rifle de caça. Eita. Ó, só cabe uma bala por vez. E tem um cara que ninguém conseguia pegar porque o maluco era muito rápido. Aí ele pega uma máquina fotográfica e começa a andar. Quando o cara pega a máquina fotográfica dele e começa a correr, ele só puxa a pistolinha assim. Demora tipo 30 segundos de mudança de tela pra sair o cano todo do bolso dele. E dá um tiro no maluco só. Parece que vai rachar o cara, o carro, e sai varando tudo, tá ligado? Nossa. Nossa, eu achei muito foda essa cena. Quem nunca viu aí Death Wish do Charles Bronson, que é Desejo de Matar. De matar? O primeiro? Pois é. Não, eu acho que esse é o segundo ou o terceiro. Segundo? É o segundo ou o terceiro esse, eu não lembro. Os cinco são da hora. Vale a pena, é tudo a mesma, né, cara? Coisa, mas tudo bem. Agora assim, ó, um filme de brucutu que você sempre assiste quando está sendo exibido. É, qualquer um que passa no Domingo Maior, cara. Qualquer um que passa no Domingo Maior, cara. Qualquer um. Cara, tá no Netflix. Eu vou começar a indicar pro cabeça lá os filmes do Clint Westwood que eu fico vendo, tá ligado? Ah. Você quer indicar pra um amiguinho? Eu quero, cabeça. Isso. Manda lá. Mas sério, cara, eu qualquer um filme, cara. Qualquer um que estiver passando, sei lá, Domingo Maior. Tela Quente, né? Corujão. Eu ia trabalhar zoado na segunda-feira por causa disso, velho. Passar um filme de brucutu no Domingo Maior, eu parava pra ver, velho. Esses dias passou Mercenários na Globo, não passou? Você até comentou o primeiro Mercenários 1, passou? Passou, eu vi. Acho que sim. Acho que um que passou recentemente que eu li, passou Falcão. Pô. Nossa, foi, passou. Oh, nossa. Foi ontem, pô. Eu não vi, logicamente, que não dá, mas eu vi falar que passou o Falcão, o Braço de Ferro lá, do Stallone. Saudade desse filme. Passou, cara. Eu acho que foi hoje ou foi ontem. Então, eu não lembro quando foi. Eu vi ele, cara. Eu tava vendo. Eu não lembro quando foi, mas acho que passou recentemente. O Seiji falou de Braço de Ferro, me lembrou aqui de uma icônica cena que representa toda a testosterona do brucutu, que é no começo do Predador. Ah, eu já sei. Jillian e o Son of a Bitch. Do Schwarzenegger com o... Schwarzenegger com o Carl Weathers, cara. O Apollo Creed. Isso. Os caras fazem o, tipo, o bro fist lá, o handshake épico da vida. É. Músculos, testosterona e suor. Isso fica mais divertido quando você põe o tema do Guile, cara, no fundo, porra. Do Gaio. Sim, mas filme de brucutu que eu sempre assisto também, qualquer um que estiver passando, eu assisto. É mais desses grandes astros que eu adorava. Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme. Todos, qualquer um. Passou, a gente tá assistindo, cara. Agora vamos lá, filmes de brucutu que você mais dá risada. Ah, eu acho que é o True Lies. Puta, eu me divirto muito, cara. True Lies, eu adoro. Muito. Duro de Matar o 4, por exemplo, eu dou risada. Sim, é Máquina Mortífera também. Não, o Máquina Mortífera também tem umas cenas. O último que eu assisti, que eu vi muito, foi o Adrenalina do Jason Statham. Do Statham. Ah, é. Esse filme é muito maluco, cara. Caramba. No final que ele tá pegando fogo. É, lá, velho. É, ele bate no cara pegando fogo. Louco, puta, é verdade. Ele começa a transar com a menina no meio da feirinha chinesa, velho. É, tipo... E ela, não, você não pode fazer isso. E aí na metade ela já tá, me possua. Me possua. Aí depois ele vai embora no meio e filha da puta volta. É, ela, não, como assim? Mas ele só precisava de adrenalina. É, de adrenalina. Nossa, cara. E o Stallone cobra, porra. Você tem que dar risada com as frases de efeito. Dublado. Dublado. Stallone cobra. Pois é. É dublado. Não procuro legendado. Você dublado. É um cocô. Você é um dublado. Cocô. Eu vou peixe. Matar você. Peixe bom. Muito bom, cara. Muito bom. Mas aí o Tate puxou também uma coisa que eu gosto muito, que é todos os Máquinas Mortíferas, o Danny Glover. O cara é muito bom. Ele velho, ele não aguenta correr. Sim. Ele não consegue lutar direito. Puta, muito bom. Mais um, então. É filme de brucutu que você não recomenda. Ixi, Maria. Todos. Caramba. Tem um monte. O quinto o quinto Duro de Matar, cara. Não vale. Ah, não dá, muito ruim. É, o quinto Duro de Matar. É, esquece. Não precisa desse. O segundo Soldado Universal também não recomendo. É uma merda. O terceiro Soldado Universal, só o primeiro que presta, tá, gente? O resto, não assim. O Loopers, que nem sei se é filme de brucutu, mas também não assista, não. Nem precisa ir atrás. Aí, fora que tem um monte de filmes assim do Steven Seagal que eu não recomendo, cara. Porra, ah, é. Tem, sei lá. Tem alguns dos Wesley Snipes que se salva. Tem uns do Jean-Claude Van Damme também, que não é pra assistir. Tem do Dolph Lundgren, coisa, que não é pra assistir. Tem um monte, cara. Porque é muito filme, velho. Brucutu faz muito filme ruim, velho. Exatamente. Ele, tipo assim, não, porque é fácil. O roteiro é simples. É, o cara faz uma sequência de filme bosta. Aí o cara vem com um filme bom. Aí, sequência de filme bosta. Um filme bom. É, produção é muito fácil. Ó. Você pega o roteiro, vamos lá. Explosão. Explosão, explosão, tiro, tiro, tiro, tiro. Vai morrer um, conta outra explosão. Aí você pergunta muito... como o Michael Bay ficou famoso, né? É, mas ele usa CG, cara. Ele gasta mais dinheiro com isso. É, o Rota de Fuga, que é do Stallone e do Schwarzenegger. Ruim também, filme ruim pra caralho, recente. Nossa, agora. O Sabotagem do Schwarzenegger é muito ruim. Ah, eu nem vi esse. Nossa, tem tudo no Netflix pra ver, tá, gente? Tudo. Pra ver tudo no Netflix. Eu lembrei, ó, o novo filme do Conan, cara. Não assista essa porcaria. Nossa, não assista. Não vejam essa merda, esse lixo. Esse daí não homenageia. E aquele primeiro filme do Conan, nem as historinhas do Conan. Cara, esse Jason Momoa, velho. Quem é que acha que esse Jason Momoa é um bom ator, velho? Cara, eu não gostava nem dele no Game of Thrones. No Game of Thrones ele é bom porque ele não fala nada. Soca de suta. Agora, outra coisa, se tentarem te empurrar aquele, como que é, o Sam Worthington como ator, não compra, não. Tudo filme só faz filme não merda compra. Também. Não compra o filme desse cara, não. É, só porque o Duelo de Titãs é dele? É, e o Terminator novo lá. Ele é o robô do Terminator novo, Salvação lá. Nossa. Talvez. Não, não vai. Não confia. Isso? Não confia. Esse cara não é bom, não. Vai no Gerard Butler. Aí sim. Esse eu acho que vale mais a pena. Isso. Aí sim. O Gerard Butler aí... Leônidas, porra. Jesus Sparta. Leônidas. E pode pegar também os do Russell Crowe. Pega um Gladiador. Gladiador. Que é maneiríssimo. Legal. Pega o do Josh Brolin, o novo Old Boy. O velho novo Old Boy é bom. Tem no Netflix, pra quem quiser. Boa. Olha aí. E finalmente, filmes de brucutu que a gente recomenda. Mesmo. Ah, cara. Os Duros de Matar, 1, 2, 3, até o 4, se quiser. Eu recomendo aquele lá que é bom pra caramba. É. Como é o nome? Crepúsculo. Camão! Não! Aquele outro que eu recomendo também, o Equilíbrio. Puta que. Esse é o do Gankata, do Bale, não é? Puta, cara. Esse é o Massa Velha legal também. Caramba. Gankata. Nossa, cara. Mas eu recomendo, primeiro, do Schwarzenegger, Comando pra Matar. E Quando o Bárbaro. Tem que ver esses filmes. Sim, Comando pra Matar. Porra. Carga Explosiva também. Ah, os Máquina Mortífera todos. E o Duro de Matar, 1, 2, 3, até o 4, se quiser. O 4 dá, o 4 dá. O 5 esquece. Dá pra ver os Rambos também. Mercenários. Rambos também. É, Exterminador do Futuro. Sim. O que eu falei que o Tenshi não gosta, do Busca Implacável, do Liam Neeson, o primeiro, né? E o segundo Taken. O primeiro é excelente. O primeiro é muito bom. Vai ter o terceiro. Vai ter o terceiro, vai, sim. Vai. Tá chegando o terceiro, agora. O segundo é ok. Vai. É. Assim, até vai. Mas o primeiro é excelente. É um filme. O primeiro muito é muito bom. É verdade. Vingador do Futuro. Muito um clássico, bom. E o True Lies, né? Também, cara, que é muito engraçado. True Lies também é muito bom. O Dredd novo vai atrás, porque estão cogitando de fazer a continuação. Esse 3D, que é do Carl Urban, é bem legal também. Além deles ter as paradas de brucutu, é uma boa adaptação do quadrinho, mega violento também. Bem nessa pegada tipo Paul Verhoeven, assim, porque ele é mais 18, então ele tá bem legal. Pois é. É Blade, pra quem não viu. Blade 1 e 2, principalmente, né? Sim. O Grande Dragão Branco. Um Ninja Americano, pra quem não viu. Esse é bem mega datado, cara, mas assim. É bonzinho. Se o cara quiser algo antigo, se ele curtir um vintage, ele também pode ver o Delta Force. Ah, é. Comando Delta. Delta Force. O Red. Nossa, Red. Aposentados e Perigosos. Muito legal. Bom, Quinto Elemento, né? Mais ou menos, não é brucutu, exatamente. Mais ou menos, não é brucutu. Ah, mas não, vale, não, mas tem que assistir também. Tem que assistir também. Tem que assistir o He-Man também, Soldado Universal. Vai se fuder. Soldado Universal vai ver, sim. Isso é bom. Soldado Universal vai ver. Soldado Universal, sim. Red Dragon Blanco, os filmes do Dirty Harry também, pô. O Black Jack, tô falando de novo. Três da trilogia lá do Homem Sem Nome. Também. Eu sempre recomendo os filmes do Rambo. O Rock também, mas ele é o Rock é dramático, né? Então, não sei se dá pra entrar. É, mas o Rock é foda. Tirando o 5, que eu acho meio merda. É. 5 meio merda. Meu bosta. Meu flex. Meu bosta, meu merda. Eu não gosto muito do 4, porque ele é muito vendido. Tá? Mas de resto... Mas eu gosto ainda assim, porque ainda é bom. O 4 ainda é louco. Porra, ele mata o cara na porrada, assim. Aquela entrada do Apollo. Porra, cara, é muito foda. Ah, é verdade. Aquela abertura é inacreditável. Living in America. Não, o Rock vale. O Rock, cara, vale. Inclusive o Balboa, que ainda ele é mais dramão, assim, tem lição de moral, mas tem uma porrada louca. O Stallone tá gigante. Os Mercenários você assiste pelo brucutu pesado. Pela fonte. O 2 também é legalzinho. E tá vindo o terceiro. Olha só, caramba. Porque o que acontece? O 2, ele perdeu as explosões. Aonde estão? O 2 ele pegou um pouco mais leve. Eu achei isso, sim, né? Sim. Mas eu tô louco pra ver esse Mercenários 3 que tá chegando, caramba. Olha só. A gente vai lançar esse podcast antes de estrear o filme no Brasil. Exatamente. Pra você pegar, você assistir todos esses filmes de brucutu pra chegar lá preparado pra curtir muito. Tudo. E aí, como a gente já falou, agora no terceiro vai ter o Blade. Se foda, vai ter o Blade. Vai ter o Wesley Snipes, vai ter o Harrison Ford, Antônio Bandeiras, vai ter a gostosa do MMA. Vai ter o Mel Gibson de vilão, bombado. Só faltou o Clint Eastwood nesse filme. Porra, cadê ele? Cara, vocês têm que assistir. Se não me engano, essa é a menina do MMA, é a que gosta de Pokémon, de Dragon Ball. Ela moderou fora de Pokémon, mano. E ela tá no filme dos Mercenários. Você tem que assistir essa porra, velho. Sério. Pois é. Enfim, galera, vamos encerrar esse podcast que não tem lição de moral, porque não dá pra ter lição de moral em filme de brucutu. Sim, não dá, não. Não tem. Não dá, cara. Que lição de moral que você pode pegar no filme de brucutus, porra? Que metralhadores resolvem tudo... Que não vá atrás da família de um cara lá, porque ele vai atrás de você. E se o cara falar pra você que ele vai te achar e vai te matar, acredita. Porque ele vai fazer isso. Exploda tudo, porra. Porra. Essa é a lição de moral, caralho. Power. Exatamente. I will be back. Get it to the chopper. Não regressa nada. Enfim, galera. Estamos nos despedindo. Valeu, galera. E falou. Falou, pessoal. Valeu. Hasta la vista, baby. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Eu sou o Tenshi, estou aqui com... Eu, Seiji, olha só. E de novo, somos nós. Sim. Então, pessoal, pra quem quiser entrar no nosso site, vai lá no www.projetoxpodcast.com.br. Sim. E quem quiser mandar aquele e-mailzinho da hora, manda pra onde, Seiji? Mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Isso, pra quem quiser seguir a gente, dá aquele like no Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. Sim. E quem quiser seguir a gente no Canarinho Azul. Twitter é @projetoxpodcast. Exatamente. E temos um recadinho da semana muito especial, não é, senhor Seiji? Sim, galera. Passamos do podcast 100, olha que maravilha, e agora estamos chegando perto do aniversário de 2 anos do site. 2 anos, uhul! Isso, galera. Maravilha. Tá com a cabeça na mesa, comemorar, esse tipo de coisa. Kit Fest, essas porcarias assim. Pois é, lembrando que a gente tem uma surpresinha chegando, galera. Aguardem aí, logo logo chega, e não vou dar mais nenhuma informação, tá bom? É, não pode, né, que a gente tá arrumando tudinho. Eu só sei que a galera aqui tá ralando, trabalhando pra caramba pra que essa surpresa chegue logo. Coitado, Rods. Rods, a Fê, tá todo mundo sofrendo. Oh, yeah. Exatamente. Então, vamos para os e-mails. Sim, e-mails. O nosso primeiro e-mail é da Camila Jacob. Olá, pessoal, que me alegra a madrugada, olha aí. Que beleza. Parece eu ficar jogando Civilization, 5 da manhã. Cara. Faz anos que mandei recadinhos pra vocês, mas sei que lembro de mim, pois meu nome nunca é pronunciado de forma certa de primeira. É, exatamente. Mas, então, é porque não tem... Jacob não é brasileiro, né? Não é em português. Sei lá, pode ser Camila Jacó, né? Como eu sempre falo. Jacó, é, pode ser Jacó também. Olha aí, ó. Vocês ficam no Crepúsculo e ficam lembrando de Jacob? Não dá não, cara. Mas Jacó é assim que se escreve? Não sei, depende da pessoa, né? Depende da hoje. É, depende. Mas eu acho que é Jacob, Camila Jacob. Ainda ri um pouco com vocês se enrolando, mas claro que a gente vai se enrolar, não tem ninguém com nome normal. É, eu ia mandar recado sobre o podcast da série Batman Arkham Games, mas acabei escutando ele muito tarde e não dei muito tempo de mandar. Não deu tempo. Ah. Agora vamos ao que interessa, One Piece. Oh, yeah. Depende pra quem interessa, tô brincando. Pois. Nossa, o Mug vai me bater. Oh, com certeza. Fiquei muito feliz por terem feito esse podcast. Era um dos mais esperados por mim desde que comecei a ouvir vocês toda semana. Muito obrigado mesmo. Vocês explicaram e comentaram tudo que o One Piece tem de foda. Uhum. Me fizeram relembrar as cenas mais marcantes e chorar por elas tudo de novo. Outra coisa que realmente animou bastante nesse podcast foram os excessos de fanboy do Mug, que sempre são muito divertidos. Como sempre. Caraca, velho, isso é verdade. Como é padrão nos recados, eu venho reforçar alguns pedidos e adicionar um novo. Vocês já ouviram falar de Hayako? Haikyuu, já. Haikyuu, né? Já. Esse daí não é aquele da bicicleta? Não, não, esse aí que você tá falando é o Yamush Pedal. Haikyuu é de vôlei, ó. De vôlei, isso, é. Anime recente que fala sobre vôlei, isso mesmo. Uhum. Faço ideia de descrença de vocês sobre anime de esporte que não sendo lançados recentemente, mas acreditem, esse parece fugir à regra. Os personagens são incríveis, carismáticos e normais para um anime. E ainda mais de esporte. Tem a medida certa de drama e comédia. O autor sabe equilibrar isso muito bem. Não tem efeitos de luz. Ah, eu gosto de efeitos de luz. E nomes escrotos de jogadas. Ah, essa é a parte legal, cara. Tá ligado? O cara joga a bola pra cima, hitsaps, pá, dá uma porra, a bola explode assim no chão. Ah, poderzinho não. Ah, isso é muito legal, cara. Eles até fazem piada sobre isso. Simplesmente são caras que jogam vôlei simplesmente assim. O mangá dele é atualmente publicado na Shonen Jump. O fã dele anda crescendo e os níveis estrondosos, tanto em público masculino quanto em feminino. Recentemente eu vi, não é, com um cara de cabelo laranja? Sim, esse mesmo. Ele parece ser da hora, assim, ele meio que me chamou a atenção. E eu gosto bastante de vôlei, talvez eu assista. Ah. É, se tudo isso não influenciar você a procura sobre ele, tem algo que talvez o faça. Por volta do episódio 4, se não me engano, aparece na tela uma citação técnica da seleção brasileira masculina de vôlei. Olha aí, Bernardino Rezende. Olha que legal, cara. Bernardo Rezende, né? O técnico da seleção de vôlei há 20 anos, sei lá, 50. Esse cara nasceu sendo técnico da seleção de vôlei. É que a seleção masculina de vôlei brasileira é uma referência, né, pro vôlei mundial. Sim, é bastante famosa. Quantas vezes já ganhou o Mundial? 6 ou 7, não foi? Ah, mais de 7, eu acho. Foi uma quantidade bem grande, melhor do que a seleção de futebol da gente, que é uma vergonha. Mas assim, Haikyuu eu já vi, é legal, eu tô curtindo, eu tô acompanhando, na verdade. Então, ó, eu não tenho preconceito como anime de esporte, né? Tem anime, não tem também? Tem, não, é o anime agora, né, que tá bombando bastante. É o anime agora, né, exatamente. Eu tava falando do mangá, mas, pô, parece da hora, eu vou dar uma procurada nele. É bom, eu recomendo. Fora esse, gostaria de forçar meu pedido de podcast de Homestuck. Caraca, acho que só tem a Dri, velho, que lê Homestuck. Acho que só ela. Eu fui tentar ler Homestuck uma vez na minha vida e eu falei assim, não dá, porque eu me perdi, tem muita coisa e eu tenho coisas na vida melhor. melhores pra fazer. Porque se de One Piece saiu, que impede de sair também. Cara, e o de One Piece, vocês têm que imaginar, o Mug cortou quase 2 horas de áudio, velho. Pois é, isso é verdade. Cara, muito grande, ficou muito grande. Ficou assim, na espera, hein? Quero reforçar meu pedido para um podcast de Hora de Aventura, Regular Show, Percy Jackson, Heróis do Olimpo. Adoraria de ouvir também, algum dia, um podcast sobre nova série animada do Homem-Aranha. Ultimate Spider-Man, que é mais ou menos, né? Eu gosto, mas é mais ou menos. Já foi melhor, sei lá. Já foi bem melhor. Que está sendo vinculado na TV a cabo agora. Eu não vou falar de NextG porque não é Netflix. Tadã! Netflix, vamos conversar. Aqui, ó. Quem quer ver Ultimate Spider-Man, vai no Netflix. Quer ver Regular Show e Adventure Time, vai no Netflix. Tem tudo lá. Percy Jackson também. Que coisa. Então, mas o A Hora de Aventura e o Só Mais Um Show... Regular Show. É porque é Só Mais Um Show aqui no Brasil, né? Ah, tá. Entendeu? Eles estão meio aqui... Eu vou tentar empurrar aí pro pessoal, mas eu não sei quem assiste. Não sei, não tem garantias de sair assim ainda, né? Eu não sei. Já o Percy Jackson... Spoilers. É, mas vamos ver, né? Vamos ver. Agora, pelas dicas oferecidas pelo Caixa de Entrada, eu suponho que o próximo podcast será sobre a saga de filmes dos Mercenários. Ou então sobre os clássicos filmes de ação de estrelas como Chuck Norris, etc. Aí sim, acertou. Falou de tudo. Exatamente, a gente acertou no timing de novo. Não sei como. E todo mundo pensa que a gente vai falar dos Mercenários. Assim, vamos falar deles, mas não só deles, né? Exatamente. Oh, verdade. Quero mandar uma felicitação para o Mug. Conseguimos, cara, conseguimos. Porque sair de One Piece aqui parece quase impossível. É porque a gente meio vetava o jovem, né? Não, a gente vetava o excesso de fanboyismo do Mug, na verdade. Exatamente. Que irrita, caramba, um pouquinho. Qualquer fanboy irrita demais, cara. Pois é. É, menos os de Dr. Who Brink, eles me irritam pra caramba também. Não. Tá chegando, porra. Tá chegando, doutor. Tá chegando, cara. Tá quase lá. Oh my god. Eu mando um beijo para as meninas, a Adri e a Fofonca. Adoro suas opiniões nos podcasts e sempre torço para que seja mais presente. É, mas é assim, não é que a gente não escala nos podcasts, é porque elas estão muito ocupadas, entendeu? Na verdade, um bando desocupado aqui tá eu, o Cabeça, o Mug, sei lá quem mais, cara. O Tenshi. Eu, no caso, né? Tipo, pô, eu tô há 3 meses de férias, então, pô. Meu Deus do céu. Então é mais ou menos isso, eu tô muito desocupado. É. Mando também um beijo pro Seja. Olha aí, Seja. Uhul! Olha aí, beijinho pra Camila. É, exatamente, olha aí. Como costume, um abraço pro resto do pessoal do podcast. Continuo com o trabalho, adoro vocês. Coraçãozinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Ai, que beleza. Muito obrigado pelo seu e-mail, senhorita do Crepúsculo. E vamos para o próximo, Seiji. Olha aí. Bom, o próximo e-mail curtinho, e-mail do Daniel, né? Crisóstomo Fernandes Júnior. Daniel Cristóvão Fernandes Júnior. Isso, exatamente. Não adianta, cara, você falar seu nome completo. Que coisa. Fala, galera do PJX. Aqui é o Daniel, de 30 anos, sou Vicente de São Paulo. Parabéns pelo 100º cast. Como não gosto de One Piece, vou direto para as dicas. Testosterona, frases de efeito, explosão só pode ser sobre os mercenários ou os filmes de Brucutu. Falou que venham mais 100 casts. Caramba, então acertou. Filmes de Brucutu, olha só. Exatamente. Parabéns. Isso engana muito os mercenários, na verdade. E como não gosto de One Piece, cara, eu conheço muita gente assim. Eu acho que porque o que acontece, One Piece não é bom no começo, cara. O pessoal estranha no começo. Aí quando tu vê lá que tem 600 episódios, quase 700. Aquela arte tosca lá, né? Ainda dá jeito, é. É, o cara desiste. Isso é normal. Bom, enfim, abraços então, Daniel. Muito obrigado, Daniel. O nosso próximo e-mail não é um e-mail, é quase um comentário, mas está aqui de novo o senhor Blackstar. E eu acredito que o cast 101 será sobre os mercenários ou sobre o Exterminador do Futuro. Não. Você falhou. Você errou as duas, o Blackstar. Você chutou e errou as duas. Como assim, cara? Que vacilo. É, a gente falou sobre tudo de Brucutu. Não tudo, porque tinha muita coisa que a gente queria falar ainda que não podia. A gente falou do estilo desse filme de ação, né? Que é os Brucutus. É porque é complicado, cara. A maioria dos filmes de Brucutus, fora os mercenários, acho que a gente até comentou sobre isso, é que eles já são muito datados. Pois é, então. Entendeu? Então você tem o quê? Os mercenários e carga explosiva, eu acho. Que é o que chega mais próximo então, ali, né? Que a gente não falou de um filme específico, a gente abrangeu os estilos, né, de Brucutus. Isso, a gente abrangeu os atores, o sentido de Brucutu e tudo mais. Exatamente como você escutou no cast. Por isso você errou, Blackstar. Ha. Exatamente. Para o próximo e-mail, senhor Seiji. O próximo e-mail do Rafael, o número de série 93490. Caramba, viu? Eu conheço esse número de série, viu? Deixa eu ver esse negócio aqui que eu conheço essa parada. Eu não faço ideia do que seja isso. Eu tava vendo algum lugar, cara. vi isso daí em algum lugar. Bom, continuando aqui, ele começa assim: meu primeiro contato com One Piece foi aos 10 anos. Um amigo sabia que eu curtia mangá, então me deu de presente os dois primeiros volumes de One Piece. Li e achei uma merda. É normal, algumas vezes isso acontece. É, eu disse, é sempre assim, o começo é uma bosta mesmo. Olha aí, muitos anos depois resolvi dar mais uma chance ao mangá, devido a uns amigos fanboys, Mugi da vida. Ah, eu conheço muitos assim. Bom, que insistiram que eu deveria ler, que depois ficava melhor. Sinceramente, só comecei a gostar de One Piece quando eles entraram na Grand Line. Considero toda a saga do East Blue uma encheção de linguiça. E caguei pra historinha triste da Nami. Ah, que coisa, pô. Oh, que sem coração, cara. Mas na verdade, assim, a única história assim que derramei lágrimas masculinas foi a do Chopper. Ah, eu também, cara. Nossa, aquilo lá eu chorei. Nossa, eu derramei lágrimas lá, Aquele eu chorei mesmo. Realmente. Bom, na verdade, isso é o que mais me incomoda em One Piece. Todo personagem tem a necessidade de ter um passado triste. Apesar de todas as críticas que fiz nesse texto gigante, hoje gosto muito de One Piece e acompanho semanalmente, tanto o mangá quanto o anime. Me divirto muito, mas não considero a melhor coisa do mundo. Bom, isso é questão de opinião, na verdade, né? É, questão de opinião. É que nem bunda, cada um na sua e... Que coisa. Olha, e pra terminar, meu personagem favorito é o Cobb, da tripulação é a Robin, e o personagem que menos gosto é o Sop. Só porque ele é mentiroso, aposto que é isso. Olha aí. Exatamente, caralho. Será? Do Soap, não sei, acho ele meio irritante. Ah, eu gosto dele, é um dos meus favoritos. Acho que o meu personagem favorito é o Chopper. Ah, todo mundo gosta dele também, é. É kawaii, né, fazer o quê? Eu não sei, não, por causa disso, eu gosto mesmo dele, da personalidade dele. Ele tem foco no que ele quer fazer e ele meio que não muda por causa disso, entendeu? Isso é verdade. Bom, e ele fecha aqui, sobre a dica da semana, chuto que seja sobre Mercenários, Rambo ou Exterminador do Futuro. Não, caramba. Não. Ou mais um que errou. É exatamente por causa do timing, o nosso timing é foda, cara. Todo mundo chutou a primeira coisa dos Mercenários, tá ligado? Sim, mas a resposta correta são os brucutus, né? Ou os aqueles filmes de ação mesmo, da década de 80, 90. Assim mesmo, tá bom? Exatamente. Muito obrigado, Rafael. Número de série? 93490. 93490. Isso daí sempre me lembra, tá ligado? Aqueles psicopatas que treinam, são militares, fazem um atentado terrorista e só ficam repetindo. Meu nome é sei lá o quê. Eita, número, eita. Sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Uia, que eu coisa. Nasci em sei lá onde, meu pai sei lá o quê. Ele fica repetindo, sabe? Isso é muito da hora. Então vamos lá, o nosso próximo e-mail é do Lucas Caccione. Fala galera do Projeto X Podcast, tudo beleza? Antes de tudo, parabéns pelo 100º episódio. Uhum. Muito obrigado, Lucas Caccione. Sobre o tema, foi bem interessante conhecer mais sobre a visão dos outros sobre One Piece. Conheci a obra pelo mangá da Conrad e sempre me mantive relativamente atualizado. Caramba, poxa, então você pegou bem no começo então, né? Realmente, né? É verdade, aqui no Brasil pelo menos, né? Hoje em dia eu não tenho mais saco para acompanhar nada semanalmente direto, então prefiro esperar terminarem os arcos temporadas para sentir conforme o ritmo. Parece o nosso gerente, o Hideki. É, por aí. Ele faz isso também, ele para de assistir e espera fechar o arco ou acabar o mangá. Até alguns que eu faço isso, na verdade. É verdade, tem muita coisa que eu dropei também por causa disso. Ali. Conforme ouvindo as histórias dos participantes do cast, eu percebi que sou um fã bem diferente. Para começar, não tenho nenhum personagem favorito, pois me importo é com o mundo criado e não com personagens específicos. Olha aí. Embora eu concorde 100% que os Tenno Beats são horríveis. Pois é. Todo mundo concorda com isso. Acho que eles só não são piores que o Soap. Peraí, não consigo deixar de gostar deles. Hã? Não, não, eu acho que entendi. Ele fala assim que os Cenobitos são horríveis, mas ele entende o conceito dele, né? Ah, sim. São fascinantes, existem esse mistério envolvendo como eles vivem, como é a criação, por que o governo mundial acha importante mantê-los e assim por diante. Viu só? Foi o que eu disse? É verdade, ah, entendi. É porque eu parei na leitura e não completei. É por causa do ponto. Olha aí. Me disseram que temos desdobramentos sobre eles nesse último arco, então é capaz que eu volte a colocar a leitura em dia. Ah, tem. É eu também acho eles bem fascinantes, assim. Mas como teve um participante lá do Peace Project, não foi? Sim, o Nihil. É, que ele é que nem eu, ele gosta da Marinha. Eu também gosto da Marinha, eu torço pra Marinha, cara. Porque, cara, na vida real, você não torce pra pirata, maluco. É, eu entendo, entendeu? Isso, né? Então. É, você torce pra Marinha, velho. Você não quer ser um pirata, você quer ser um marinheiro. Tá ligado? Ganhar seus 50 mil lá e pronto. Então, One Piece é realmente uma obra incrível que, se não conquista pelos personagens, pode fisgar pelo mundo criado. O meu caso. Olha aí. Falou aí, até a próxima. Dicas: filmes de brucutus? Aê, parabéns. Olha aí, acertou. Aê, palminhas. Não esqueçam de botar idade e cidade, jovens. É bom pra gente manter um senso no site. Não esqueçam disso. Olha aí que maneiro, viu? Enfim, né, o Caccione. Muito obrigado, Caccione. Até a próxima. Falou. O próximo e-mail é do Neto. Assim, como o Tenchi pediu, olha só: idade 19, São Paulo, estudante. Olha aí. Aê, finalmente, a galera tem que fazer assim. Tem que ser igual ficha de, sei lá, aplicação pro McDonald's. Caramba, coitado. Ai, ai, bom, ele escreve assim: olá, pessoal do PXP, espero um episódio de One Piece desde que comecei a vê-lo. Acho que a primeira vez que vi One Piece foi no Cartoon Network, né? Porque eu tinha achado horrível. Eu acabei só voltando a ver esse ano. Yayo. Ah, igual eu, cara. Começou da pior maneira possível. Puta vida. Atrás do One Piece é um tesouro escondido lá na grande... Essa música é muito boa. Esse da Cartoon Network, esquece. Não é One Piece de verdade. Ignoram essa porra aí. É, sim, cara. Eles substituíram o cigarro do Sanji por um pirulito. Nossa, que coisa tosca. E as balas são rolhas, aquela coisa. É verdade. As armas eles mudaram também. Elas parecem armas de brinquedo. Pois é, deixa pra lá. Bom, ele continua aqui. Sobre os personagens, sempre serei o Team Zoro. Olha só, Zorete também, aí, viu? Mas Zorete. Por um curto período de tempo, meu personagem favorito foi o Barba Branca. E spoiler... Ah, eu não vou falar esse spoiler não, cara. Tá bom. Ah, é verdade, não precisa do spoiler. Tem gente que ainda não sabe, deixa pra lá. É, não precisa, não precisa. Aí ele fala assim: e bom, espero que continue com ótimos podcasts e acho que a próxima semana será sobre filmes de brucutus ou sobre os mercenários. Aê, olha, acertou. Parabéns, mas tá todo mundo chutando mercenários também. Tá todo mundo chutando mercenários, é verdade. Menos o Cachone. O Cachone foi direto no filme de brucutus. Tá vendo? Olha aí, ele entendeu a mensagem. Ah, que bom. Entendeu. Testosterona. Enfim, né? Valeu, Neto. Muito obrigado, Neto. E continue mandando idade, cidade e profissão se você quiser. Opcional. Eu gosto, mas é opcional. Isso daí depende de quem estiver lendo caixa de entrada. Eu que sou chato com isso. Tá bom. O próximo é o Rafael Taira, que não precisa porque a gente já conhece ele. Olha aí. É, testosterona, frases de efeitos e explosões. Podcast 101 vai ser sobre brucutus nos filmes dos anos 80 e 90. Stallone, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e só esses que eu lembro. Caramba, que é uma quantidade muito boa que a gente falou. Tá bom, hein? Muito obrigado. Olha aí, acertou. Parabéns. Ou será de podcast sobre Rokutonoken, que não acho que seja de Rokutonoken. Porque tem um montão de caras fortes, igual testosterona. Frases de efeitos, tem vários animes bons e, se não me engano, tem explosões no primeiro episódio desses animes. É, mais ou menos. Não é tão bom assim, não. Assim, o anime do Rokutonoken é meio bosta. Sei lá, tem gente que adora. Os ovos são bons. Os ovos são bons. Que coisa. Mas o anime é porque... Nossa, cara, é tipo... Eu sou muito fã de Capitão Warlock, pra quem não sabe. E eu assisti o anime... antigão. E, cara, a reciclagem de cena, você vê o primeiro episódio e o último, são as mesmas cenas mudadas, só é o que eles falam. Sei. É bem assim o Rokutonoken também. Muito obrigado, Rafael Taram, você acertou mais uma vez, eu acho que ele tem fontes internas, temos que bloquear isso. É verdade. E vamos lá, Seiji, para o nosso último e-mail. Sim, o último e-mail é do Danilo Prechedes. E aí, galera, sempre esperei por esse podcast de One Piece e como vocês são mal com o Mug. É, a gente é terrível com ele, na verdade, né? A gente tem que deixar ele na coleira, cara. Curta, assim, bem curtinha, porque senão o circo pega fogo. Poderiam ter deixado ele fazer no especial de 50 podcasts, hein? Mas tudo bem, essa espera valeu muito a pena. Eu conheci One Piece pelo SBT também e odiei. Caramba, eu não gostava de jeito nenhum de One Piece e eu pensava, pra que ver um anime de piratas que é infinito? Mas aí, quando eu fui no Ressaca Friends em 2011, dois amigos meus estavam conversando e falando de cenas que pareciam ser realmente interessantes. E aquilo me deixou motivado a começar a assistir. Então, em 2 meses e meio, eu vi 532 episódios de One Piece. Caramba! Caraca, porra! Esse cara não viveu por 2 meses. Não, eu tenho um amigo que ele zerou até Skypiea, ou foi até Water 7, em um final de semana. Cara, como? Como, cara? Não sei, o cara, véio, não dormiu, não comeu, não tomou banho? Cara, não sei, cara. Isso foi tipo, tava férias, tá ligado? Nossa. Meu Deus, que medo. Bom, ele continua assim: eu lembro que virei o Natal e Ano Novo vendo One Piece. E eu me emocionei muito com tantas histórias incríveis. E desde então venho vendo o anime e comecei a acompanhar o mangá. E comecei a comprar do Time Skip em diante os mangás em japonês. Olha aí. Toda quarta-feira é só alegria quando lança mais um capítulo do mangá. Isso é bom, hein? Então é isso aí, pessoal. Espero que no próximo especial vocês falem de novo de One Piece. Aê. E vocês sabem onde fica a Ilha do Atirador, né? Shogekingo Shimate. Fica no seu coração. É, caraca, muito bom, cara. Sogeking, tá aí, o Sogeking é legal, o Sop não. É igual dos dois. Não, não são as mesmas pessoas. Não são. Tá bom. Então, muito obrigado, Danilo, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mail, continue comentando. E vamos mandar os abracinhos para quem, senhor Seiji? Sim, abraços para o Lucas Caccioni, para o Rafael Taira, para o Jonathan da Silva, para o Tonoshiki, para o Lucas Luke Salu Okita, para o Zabuzeta, todo mundo que comentou nesse podcast de One Piece. Olhem os comentários do Zabuzeta, ele botou um negócio de dublagem lá muito foda de One Piece, cara. Ai, que maneiro. Foi, ficou maneiro o que ele mandou. E muito obrigado por quem comentou, muito obrigado por quem mandou e-mail. Para você que não mandou e-mail e pensou também, muito obrigado, porque pensar é importante. Não se esqueça de botar idade, cidade e estado e, sei lá, profissão, número do cartão de crédito e senha. Olha aí que beleza. Porque o que nós precisamos é dinheiro. Tá bom. Então as dicas da semana passada foram testosterona, frases de efeito e explosões. Só pra explicar que... Eu não vou explicar nada, todo mundo não precisa explicar. Não precisa. Não precisa. Brucutu não precisa explicação, cara. Não mesmo. Uma machine gun resolve tudo, porra. Exatamente, uma minigun. Que bom. Então vamos lá. E as dicas da próxima semana, então, são... Olha, prestem atenção, galerinha. Essa é difícil, vamos ver se o povo entende o conceito do podcast. Essa é complicada, essa vai ser complicada. Louça, contas e responsabilidades. E como eu vou dar uma de cabeça hoje, só pra facilitar, não tem nada relacionado com animes. Então... Não, é difícil. É relacionado à vida real, hein? Então vamos lá, pessoal. Ô, meu Deus do céu, um papo muito legal. Com convidado que o povo gosta também. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Falou, galera. Falou. Não, não, tudo certo. Ninguém caiu. Cabeça tá aí? Cabeça caiu. Eu ouvi alguém. Ele caiu. Cabeça caiu. Foi muita testosterona. Ele não aguentou. Ele não aguentou, meu. Cabeça caiu de novo depois. Eu tô dando picos depois dessas paradas. Minha internet só não tá aguentando. Ele tá rejeitando. Minha internet tá pá, pá, pá, pá, pá, pá. Assim mesmo. Normal, normal. Ah, que o panda caiu. Panda caiu? Oi, alô. Caiu. Alô, panda. Muita testosterona. Voltou? Realmente. Voltou. Voltou, voltou? Voltou. Foi. Tomou? Tomou. Tomou? Ah, tá vindo agora um Máquina Multivira 4, não sei se vai ter ele, cara. Puta, mas eu queria ter visto. É, não, tem que, cara. Eu queria ter que ele tivesse lá, cara. Ia ser muito foda. Não, não, o 4 já tem. Mas ele tá no filme? O 4 de 98, ou seja, ele tá. Ou não, o 4 vai ser agora, você tá maluco, cara? Não, o 4 já não saiu? Eu falei o quê? Não. Eu falei Máquina Mortífera. 4. Máquina Mortífera, você falou. Ah, não, não, Mad Max. Mad Max, cara, desculpa. Ah, tá. Mad Max. Desculpa, desculpa. Desculpa. Tudo bem. Tá vindo o Máquina Mortífera 4, eu queria que ele tivesse ali, cara. Puta. Máquina Mortífera falou de novo Máquina Mortífera. Pô, tá vindo, vai pro Zinho essa porra. Dane-se. Dane-se também.